Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do PicPay. O PicPay sempre facilita a sua vida e nesse Natal ele vai ajudar você a comprar aquele jogo que você sempre quis. É o Natal adiantado com Razer Gold e PicPay. Na compra de pins Razer Gold via PicPay, você ganha 20% de cashback de até R$50. É só usar o cupom Natal Razer Gold tudo junto. E aí dá até para você usar esse cashback para presentear alguém, né? Já que tem tudo a ver com o Natal. Ou pagar a TV por assinatura, né? Caramba, Rafael. Ah. TV por assinatura, o que isso tem a ver com o Natal, cara? Ah, sei lá, você pode ver Esqueceram de Mim, você pode assistir o canal Lareira no serviço de streaming, você pode fazer várias coisas relacionadas ao Natal. Canal Lareira. Você realmente pode. A promoção é válida até 23 de dezembro. Baixa o aplicativo no link aí no post, dá uma lida nas regras e não esquece do cupom Natal Razer Gold. Excelente. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e a gente tá aqui com o Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Fazia um tempo, né, Rafael? Você não andava sumido. Tava por aí. Rafael, o episódio de hoje, cara, é repleto de histórias aleatórias do jeito que você gosta. Aliás, com algo especial, porque elas são histórias randômicas e secretas. Secretas. Secretas. Demais. Outra coisa super especial desse episódio é que vão ser 10 histórias. Caramba! 10 histórias. São as nossas histórias que a gente conta lá no grupo secreto. A gente fala todo episódio aqui, né? Que o assunto do episódio se estende lá no grupo secreto, nos nossos mini GugaCasts que a gente faz lá diariamente. E acabou que no grupo secreto, por ele ser secreto, a gente acaba se abrindo um pouco mais, né? A gente conta um pouco mais sobre a gente fala as nossas histórias sobre, sei lá, sobre shows, ou sobre escolas, ou sobre viagens, não é? Exato, ou sobre furadas. E aí o Beto, nosso editor, selecionou 10 das melhores histórias pra gente mostrar pro mundo aqui. Vai ficar meio aleatório, mas é legal. Aleatoriedade é legal demais, né? Porque você tá totalmente imerso naquela história e de repente, pá, muda tudo. É legal porque os programas do GugaCast, eles são super temáticos, né? A gente tem esse lance, assim, de ficar no tema e tal. E aí, de repente, vem um negócio assim, tipo, vem uma história e outra nada a ver que a gente gravou em uma outra época. Uma coisa que vai ser legal desse programa também é que no grupo secreto, as histórias são um pouco mais curtas, né? Sim. Aí, com isso, dá pra gente ter as 10 histórias, como eu falei, que é coisa pra caramba. Mas, cara, ainda que seja esse tanto de histórias, é só uma pequena amostra do que tem lá no grupo, porque já passou de 950 episódios só pra assinantes. Você sabia disso? Caraca, eu duvido que tenha passado de 950, porque eu acho que eu nunca nem falei 950 palavras na vida. Cara, 950 episódios, é muito louco isso. Então, se você curtir esse episódio, tem muito mais lá. E tem um monte de outras coisas, além dos mini GugaCasts que a gente fala, que tem todo dia e tal. Tem umas coisas assim, tem o primeiro episódio do GugaCast, que é o episódio proibido. Sim, o clássico primeiro episódio. Clássico primeiro episódio. Tem o vídeo da nossa gravação ao vivo no teatro, a gente publicou ele em vídeo lá no grupo secreto pra todo mundo ver. Publicou mesmo? A gente fez uma compilação com coisas que meio que não entraram no episódio, entendeu? Pra você ver como foi lá a gravação, ficou muito legal. Cara, excelente. Tem as histórias do Halloween que a gente gravou em vídeo junto com o Caio, né, que a gente gravou as reações aqui com a lanterna na cara. E tem o nosso podcast especial para assinantes que a gente faz de vez em quando, que é o JujubaCast. Explica pro nosso ouvinte, Rafael, por que diabos a gente tem um podcast secreto chamado JujubaCast? Bom, primeiro porque esse nome é insuperável, então a gente não podia deixar de aproveitar a ideia de ter um podcast chamado JujubaCast. Mas ele começou com uma piada, né, que a gente ia fazer um podcast só sobre doces e acabou virando o episódio sem pauta total da loucura. Que a gente fala de doce no começo, mas vai sempre numa viagem louca e rocambolesca até voltar a falar de doce no final. E é legal que, ao invés de ser igual PlayStation, ele é igual Xbox, né? A numeração não faz nenhum sentido. Sim, a numeração também é rocambolesca. A gente tem o JujubaCast 0, aí depois teve o 1, aí depois teve o menos 1. Teve o YouTube Vortex Edition. É mesmo, eu não lembrava que a gente ficou vendo decorações de mesa. Eu não lembrava. Mas a gente criou essa ideia de que, como a gente vai postar aqui histórias que a gente pegou lá do Grupo Secreto. Então a gente vai postar um conteúdo inédito lá no Grupo Secreto. Então quando tem melhores momentos do Grupo Secreto aqui, a gente tem JujubaCast lá. Então vai ter o JujubaCast 360, esse é o episódio, esse é o número dele. JujubaCast 360 essa semana, vai pro ar na segunda-feira dessa semana. E é o nosso primeiro JujubaCast com a Bia Fiorotto. Excelente. Ficou muito engraçado, a gente aproveitou que ela tava lá e incentivou ela a compartilhar outros segredos da vida dela. Então além do JujubaCast, vai ter vários mini GugaCasts com a Bia contando segredos. Foi muito legal, porque a Bia é sempre muito querida dos nossos ouvintes. Maravilhoso. E como a gente sempre fala aqui, todo episódio, esse conteúdo todo tá lá no Hotmart Sparkle, onde você pode conversar com a galera, comentar os episódios, a gente tá sempre lá comentando os comentários também. A gente estendeu a promoção, onde você tem 30 dias grátis pra experimentar. Então, se você curtir esse episódio, se você quer ouvir o JujubaCast, os segredos da Bia, se você quer ouvir os quase 1000 episódios que tem lá, aproveita que tá de graça, dá uma chance, vai lá e experimenta. Se você não curtir, aí beleza, você cancela, tudo bem, sem ressentimentos. Mas se você curtir, você fica lá com a gente. Dá até pra fazer o slogan, simples como a vida deve ser. Tá tudo explicado lá em gugacast.com/assine, é só ir lá. Rafael, tem uma outra surpresa no feed, cara. Que surpresa, cara, tá maluco. Essa semana, a gente postou no feed do GugaCast um episódio especial GugaCast Apresenta, aonde a gente apresenta pra nossa audiência o primeiro episódio do Discoteca Básica, que é a mais nova produção da Parasol. Ah, que demais. Eu sei que você já ouviu o Discoteca Básica, que você já curtiu, mas muita gente não sabe ainda que ele é produzido pela minha produtora, que é a Parasol, que fez o Como Ser Rockstar, que faz aqui o GugaCast, que faz o barulho do guarda-chuvinha. No final, põe um barulhinho aí, Beto. Parasol. E agora, a Parasol também faz o Discoteca Básica. Então, esse ano, você sabe que teve uns probleminhas aí no mundo, né? Sim. Não sei se afetou você aí. É, mas depois a gente fala sobre isso. É, então. A gente tá aqui no final do ano, né? Retrospectiva. E aí, a gente não fez o Letra e Música. Esse ano todo, a gente fez essa temporada inteira do GugaCast sem Letra e Música. Então, pra compensar isso, a gente fez um podcast só sobre música, que é o Discoteca Básica. Magnífico. Você sabia, cara, que só com os 8 episódios do Letra e Música no ano passado, o GugaCast já é um dos podcasts mais ouvidos sobre música do país nos rankings de música? Eu acho apenas justo. Não é muito louco, cara? Com 8 episódios só. É verdade. Pois é, então. Aí a gente se juntou com o Ricardo Alexandre, que é um dos maiores nomes do jornalismo musical, pra produzir esse programa muito foda, que é o Discoteca Básica, que é exclusivo sobre música, porque é pra ele ser o programa mais ouvido de música desse país. Eu acho que é o mínimo que esse programa merece, porque é um programa em que cada episódio conta a história de um disco. Mas vai muito além disso, porque tem a história do mundo, né, do país onde o disco foi lançado por volta. Tem a história do Cartola, por exemplo, começa lá em 1930, é genial. Eu nem sou fã do estilo do Cartola, tá? Na verdade eu nem conhecia, mas acho que esse foi um dos episódios que eu mais gostei. Cara, é muito louco a vida do Cartola, né, cara? Ele foi ser contínuo do governador. O cara foi gravar um disco aos, sei lá, 50, 60 anos. 65 anos, 63 anos, sei lá. É uma virada, como se fosse um filme mesmo, assim. É uma virada inacreditável, mas que aconteceu em vida. É muito legal. A história é maravilhosa, cara. Do John Lennon também. Porra, tem um monte de coisa. Olha que eu já vi muita coisa dos Beatles. Tinha muita coisa do John Lennon, assim, do começo da carreira solo dele, que eu não sabia. E aí você... É tipo ver um filme, cara. É como se você visse um filme muito bem feito. Então, mesmo que você não seja um fã de música, é uma série muito bem feita, é um documentário e muito legal, cara. É um entretenimento... Eu sei que eu sou suspeito pra falar, porque eu sou o produtor executivo, mas é um entretenimento de muita qualidade. Não, e digo mais, antes mesmo de eu saber disso, que a gente ia apresentar ele aqui no GugaCast, eu escrevi lá no meu tweet que, pra mim, quando termina o episódio, a sensação que eu tenho é que eu li um livro inteiro sobre o assunto. Sabe aquela sensação gostosa de ter lido um livro bom? É essa sensação que eu tenho ao final de cada episódio. E aí eu termino episódio e vou ouvir o disco e parece outro disco, cara. É completamente diferente. É transformador. É legal você ter falado isso porque no GugaCast apresenta Discoteca Básica, que tá aí no feed do GugaCast, a gente fez uma introdução onde eu converso um pouco sobre isso com o Ricardo e eu falei essa sua frase, de que você falou, pô, você termina o episódio como se você tivesse lido um livro. Eu falei isso lá. Então você pode ir lá no feed do GugaCast mesmo, é o episódio que veio antes desse. E você pode ouvir eu e o Ricardo conversando um pouco sobre o Discoteca Básica. E aí eu vi na sequência, já no mesmo arquivo, o primeiro episódio, que é sobre o Pet Sounds, o disco icônico dos Beach Boys. E você pode também assinar o feed em qualquer lugar que você escuta podcast, no Spotify, na Apple, no iTunes, no Google Podcasts, aonde for. Você pode ir lá e assina o Discoteca Básica, que é um trabalho que eu tô muito orgulhoso de produzir e é muito legal. Eu garanto que se você é fã do GugaCast, você vai gostar. Espetacular. Rafael, semana que vem tem nosso especial de Natal. Ainda dá tempo, tô falando isso pra você aqui, porque ainda dá tempo de mandar histórias de Natal e Ano Novo. Ah, é verdade, manda histórias. Vai ser o último episódio da temporada, vai ser muito especial, por isso que a gente tá avisando aqui, pedindo histórias, porque a gente quer que seja incrível. Vai ter o Caio e a Bia aqui com a gente. Na verdade, assim, vai ser como se fosse um episódio normal do GugaCast, só que com passas. Aliás, boa ideia, Rafael. Passas e momento Alura. Vai. Caraca, passas e momento Alura. Passas no Natal aparecem em todo lugar. E, mesmo assim, elas são polêmicas. Há quem goste e há quem não goste. Para que o seu currículo não seja uma uva passa, no meio de um monte de outros currículos, você precisa de fazer os cursos da Alura. Porque com os cursos da Alura, você pode estudar vários assuntos diferentes, ter uma visão geral e pode se aprofundar em um deles, fazendo aquilo que chamam de um profissional em T, em que você tem uma visão geral, mas aprofunda em algum aspecto que seja importante e que destaca o seu currículo, não como uma uva passa, mas dá um destaque real entre os outros currículos. E com apenas um plano, você tem acesso a mais de 1.200 cursos na Alura. E para ter acesso a tudo isso e se tornar um grande profissional que se destaca, você tem R$100 de desconto no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast. Vai lá e não seja uma uva passa do mercado profissional. É, ou seja, né? Se você gosta de uva passa, a gente... É. Ou seja, se essa é a sua parada. Se você gosta de uva passa, vai lá, se é uma uva passa, compra uva passa e manda história pra gente, porque depois do episódio de Natal, a gente só volta no dia 10 de janeiro. Você tá ligado, Rafael? Que é isso? Caramba! É esse episódio de Natal e depois só ano que vem. Cara, só posso dizer adeus ano velho e feliz ano novo, porque isso significa que o ano acabou de vez. Ou não, né? Quem sabe a gente não inventa uma surpresa aí. Sei lá, talvez aconteça. Garoto, olha aí. Aliás, uma última coisa. Falando em só voltar em janeiro, a gente não pode esquecer que esse é um mês em que a camiseta do GugaCast é a camiseta Capybara Republic. A República da Capivara. A gente vai fundar o nosso próprio país e ele é sobre uma capivara. Exato. E a Nerd Store tá cheia de dar presente também, né? Porque é o mês do Natal, então tem adesivo pra todo mundo que comprar. Se você comprar só uma e se você comprar duas, além do adesivo, você ganha uma Eco Bag. Então não deixa de comprar, porque é só esse mês, depois nunca mais. Talvez a gente faça bandeira, né? Mas camiseta nunca mais. É só em nerdstore.com.br/GugaCast. Aproveita. Cara, só posso dizer duas palavras. Mamma mia. E dito isso, bora pro jogo? Não, cara. Não vai ter jogo. A gente vai ter o festival de vinhetas que eu gravei com o nosso editor Beto Aragão. O quê? Isso mesmo. Pode rodar a vinheta do festival de vinhetas. Vinhetão. Show! Beto Aragão. Aqui estou mais um dia. Você está aqui no nosso penúltimo episódio da temporada, que a gente está abrindo alguns segredos do grupo secreto para todos os nossos ouvintes aqui. E eu achei que seria muito legal trazer você aqui para a gente falar das vinhetas do grupo secreto, que elas são parte, elas são uma atração à parte, né, do grupo secreto. Lá, capaz de ter tanto quanto aqui, na verdade. Pois é. E aí elas são muito legais e a gente achou que essa seria uma boa maneira, já que a gente está mostrando aqui algumas das nossas melhores histórias, seria uma boa maneira da gente trazer elas aqui. A primeira que a gente vai ter é uma variação sobre um tema da nossa vinheta mais querida, que é a vinheta da análise musical, certo? Certíssimo, que o Caio mostra as suas belas cordas vocais. É, e você também mostra as suas belas cordas vocais nessa vinheta aqui, porque aqui nos episódios convencionais do GugaCast, a gente tenta conter um pouquinho de não ficar falando sobre filosofia. Isso, e no grupo secreto é basicamente filosofia e mente do Rafael. O tempo inteiro, a gente fala toda hora sobre isso, então por isso você nos presenteou com a versão filósofos da vinheta da análise musical. Chamo o Emmanuel e o Jean-Paul, chamo o Soren e também o Michel. Chamo o Emmanuel e o Jean-Paul, não esquece de chamar também o Ari. Chamo o Emmanuel e o Jean-Paul, chamo o Soren e também o Michel. Chamo o Emmanuel e o Jean-Paul, com o Rafa e o Guga, sem Tomás aqui no Beto, uma outra coisa que acontece no grupo secreto são as séries, né? A gente cria séries sobre um determinado tipo de conteúdo. E no Dia dos Pais, a gente analisou os pais da Turma da Mônica. O seu Cebolão, né? O pai do Cascão, que eu não sei o nome dele. O seu Cascãozão. É, o pai da Mônica, que é o próprio Maurício. E a gente ficou lá julgando, né? Se eles eram pais bons ou ruins. E aí, pra isso, você criou essa vinheta, A Alegria de Ser Pai. A Alegria de Ser Pai. E essa vinheta aqui é bem legal, porque eu falo dois nomes que seriam os meus filhos durante a gravação, como se estivesse falando pra uma câmera. E um deles se chama Jefferson, que na época eu tava assistindo muito Married with Children. Manja, Guga? Sei. Um Amor de Família, no Brasil. Isso, exatamente. Que o vizinho deles é o Jefferson Darcy. E o outro nome é Milton. Obviamente, por causa do Milton John. É, Milton John. A melhor coisa é que o nome é Milton John. Ser pai? Ah, ser pai é uma maravilha, né? Cala a boca, eu! Quando a gente tá no hospital e vê a criança pela primeira vez, cara, é uma sensação indescritível, né? Ô, Jefferson! Você quer ver a conta do hospital? Você não foi de graça não, mano! Ah, a gente faz tudo junto, né? A gente é muito companheiro aqui em casa. No final do dia, o que importa é o sorriso na cara das crianças, né? Ô, Milton! Você já viu o filme do Coringa? Pois é! Uma outra série que a gente fez no Grupo Secreto foi A História Sem Fim da História Sem Fim. Foram vários episódios em que eu tava tentando explicar pro Rafael a relação entre A História Sem Fim e o filme e a Escola de Frankfurt. Porque, como eu falei, a gente não tem amarra de falar de filosofia no Grupo Secreto. Pois é. E aí eu tentei fazer várias vinhetas incríveis e você não aprovou nenhuma, cara. Não, cara, porque elas não estavam no briefing. O briefing é faz uma vinheta horrível. Porra, mas podia fazer um horrível bom, né? Não, ela tinha que ser horrível, por isso ela ficou legal. Ok. Alcance as estrelas. Vou na fantasia. Beto, a próxima vinheta, cara, eu lembro dela ter existido, mas eu não lembro exatamente por quê. Essa aqui, a ideia era fazer como se a gente estivesse explorando a cabeça do Rafael, como se fosse um Ace Ventura na mente do Rafael Mafra. A gente tá dentro da cabeça dele, é isso? Isso, exatamente. E tem um tamborzinho exótico e esotérico ao mesmo tempo. Tem um reverbzão massa e tem um Rafael sendo Rafael. Eu acho que ficou bastante próximo do que deve ser realmente. Eu acho que é assim que o Rafael se sente todos os dias. Com certeza. Schrödinger. Razão pura. Disclaimer jurídico. Salada de batata. Pagodão maneiro. E a próxima, obviamente, é dentro da sua cabeça, cara. É assim que você acha que minha cabeça é? É, eu acho que sua cabeça é assim mesmo. Você pede 50 milhões de vinhetas e trava. Música. Skies. Faz vinheta. Queijo. Faz vinheta, faz vinheta, faz vinheta, faz vinheta, faz vinheta, faz vinheta, faz vinheta, faz vinheta. E por último, Beto, essa vinheta que a gente fez foi pra um conteúdo onde a gente tava falando que os robôs vão substituir tudo que a gente faz, né? E a gente tava analisando de como ia ser. Foi muito legal porque a gente tava pensando como ia ser o futuro e foi pra um lado que a gente não imaginava. Eu não vou nem dar spoiler, eu vou convidar de novo todas as pessoas pra assinarem o Grupo Secreto e ouvir, porque essa foi uma semana muito boa de conteúdos. Mais uma coisa que a gente falou foi que os robôs poderiam substituir a gente e fazer os próprios podcasts. É, e até que ficou realmente bom, cara. Acho que ficou melhor que o original. Eu acho também. Eu acho que a gente devia fazer, só deixar eles tomarem conta. Rafael, o que você comeu hoje no café da manhã? Rá-rá. Rá-rá-rá. Lubrificantes SF40. Rá-rá-rá-rá. Hoje viemos falar sobre viagem no tempo e niilismo. Rá-rá-rá-rá-rá-rá. Beto, então esse foi o nosso primeiro festival de vinhetas. Foi legal, né? A gente precisa fazer isso mais vezes. De. Mais. Sua voz tá um pouco estranha, Beto. Não está, não. Esta é a minha voz. Normal. Tá bom, então. Vamos pras histórias? Vamos. Eu não Rafael, a gente, como eu demonstrei nessas histórias todas ao longo dessa semana, a gente sempre foi muito companheiro, né? A gente sempre se ajudou muito, assim, a gente foi muito legal um com o outro, a gente sempre tentou fazer as coisas funcionarem um pelo outro e tal. E teve uma época na vida, cara, que a gente começou... Foi a época que a gente começou a ler filosofia, essas coisas. Quando a gente tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. E a gente passou a ficar meio maluco com a ideia de que toda vez que a gente discutia alguma coisa, a discussão tinha que ser válida, sabe? Ela tinha que levar à verdade. Entendeu? É um lance bem socrático. A gente tinha uma relação socrática, eu e o Rafael. Ok. Eu lembro da última vez que eu briguei na porrada com o Rafael. Que a gente devia ter uns... 12, eu devia ter uns 12 para 13 anos, e a gente tava discordando sobre provavelmente o canal da televisão, alguma merda assim, e a gente começou a brigar, sabe quando o negócio vai acontecendo até o momento que você... A gente não briga, a gente não tinha coragem de dar um smurro na cara um do outro, sabe? Então a gente só começava a se agarrar e derrubar no chão, imobilizar, sabe? Uhum. E nessa época, eu sou um ano e pouco mais velho que o Rafael, eu era um pouco maior que ele, então eu ganhava, sabe? Mas assim, eu ganhava significa que eu imobilizava ele até a gente cansar. E aí teve uma vez que a gente ficou, sei lá, a gente deve ter ficado uns 40 minutos imobilizado, deitado no chão. E quando essa briga acabou, a gente pensou assim, cara, que ridículo que foi isso. Que perda de tempo, sabe? A gente não falou nada, a gente telepaticamente disse isso um pro outro. Uhum. Cara, foi muito ridículo isso. A gente passou 4 horas agarrado, imobilizado um no outro no chão. 4 horas não, uns 40 minutos, algo assim. E não levou a nada, nada se resolveu. A gente só cansou e desistiu. Se um de nós tivesse cansado e desistido antes, não teria evitado isso. E essa foi a última briga que a gente teve. Desde então, tudo caminhou para esse momento, quando a gente era, sei lá, uns 2, 3 anos depois, quando a gente começou a ler essas coisas, e a gente passou a definir que não, a gente precisa debater, a gente precisa argumentar com argumentos válidos, até a gente chegar numa conclusão em comum, entendeu? Não é até alguém ganhar a discussão, é até a discussão nos levar à verdade, entendeu? Ok. A gente podia fazer um reality show, Os Irmãos Dialéticos. Seria um sucesso. Aí eles iam lançar depois Os Irmãos Diabéticos, e aí explodir muito mais. Que canal você quer assistir? Você quer assistir futebol, terceira divisão do Rio de Janeiro? Ou você quer assistir, sei lá, MTV? Bom, se a gente assistir, aí começa, sabe? Não, se a gente assistir futebol, a gente vai estar, de certa forma, se envolvendo com o esporte, o que traz uma diversidade cultural. Era nesse nível, cara, as discussões. Uhum. Acabava o jogo e a gente não assistia porra nenhuma. Aí, cara, era tudo sobre isso, assim. E no fim, o nosso orgulho maior não era nem ganhar ou perder a discussão ou chegar à conclusão nem nada. Era o esporte, entendeu? Era fazer a discussão. Era ver quem conseguia trazer mais argumentos, entendeu? Era fazer isso. E normalmente o Rafael ganhava, eu preciso dizer. O ápice dessa discussão foi uma vez... que eu já não morava mais na casa dos meus pais, eu tava morando com a Patrícia já, e eu tava morando em Ribeirão Preto. A gente tinha comprado, eu e o Rafael, a gente comprou uma bateria em sociedade. A gente juntou, eu e o Rafael, a gente fez um trampo de garçom durante uma época, a gente juntou toda a grana que a gente ganhou e comprou uma bateria, eu e ele. A ideia era que o Rafael tocasse bateria, a gente tava montando uma banda e eu queria que o Rafael fizesse parte da minha banda, e por isso ele foi fazer aulas de bateria. Uhum. No fim das contas, isso nunca evoluiu. Ele, sabe, ele nunca conseguiu realmente engrenar no aprendizado de bateria, mas ele gostava da ideia de que ele tinha uma bateria, ele tinha baquetas e tal, ele tocava. Enquanto a gente morou junto, isso nem sempre foi um problema. Quando eu me mudei pra Ribeirão Preto, eu quis levar a bateria, mas eu falei, não, a bateria é minha, deixa aí, tá bom, fica aí, tudo bem. Passado, sei lá, um ano que a gente já morava mais junto, a bateria ficava empoeirando ali no quarto do Rafael, e eu achava que ter uma bateria em casa ia ser uma maneira de eu socializar com outras pessoas que tocam música. Entendeu? Quando você tem banda, é algo muito atraente você ter bateria em casa. Porque é sinal que você tem um estúdio em casa, e é sinal de que você não precisa alugar um estúdio pra ensaiar. Uhum. E aí eu cheguei pro Rafael e, dialeticamente, propus pra ele que eu levasse a bateria pra casa. E ele ficou puto, ele não achou uma boa ideia. Ficou puto assim, no sentido de não concordo com você. E aí, cara, a gente passou acho que umas 4 horas debatendo se eu devia ficar com a bateria. Por que que ele devia ficar com a bateria ou por que que eu devia ficar com a bateria? E aí tinha um argumento de que a bateria foi comprada pra ele, porque ele estudava bateria, a bateria fazia parte da decoração do quarto dele. E aí eu falava, mas você não toca bateria. Ele falou, mas eu não acho que esse seja um argumento válido. Não importa quantas vezes eu toco a bateria, importa que eu toco a bateria e eu quero ter ela aqui pra quando eu quero tocar. E aí a gente passou horas discutindo isso, cara, e trazendo argumentos. E assim, a gente derrubava o argumento um do outro, sabe? Eu falava assim, pô, Rafael, mas a minha vida vai ser muito melhor se eu tiver a bateria, é muito triste, eu fico lá sozinho e tal, se eu tiver a bateria eu vou fazer mais amigos. Aí ele falava pra mim, Gustavo, isso daí é um apelo à piedade, isso é uma falácia, isso não é um argumento, isso não é um argumento válido. E eu falava, tá, ok, você tem razão, realmente. Mas eu fazia a mesma coisa com ele também, sabe? É, aí ele falava assim, ah, primeiro você quer levar a bateria e depois você vai querer levar uma disciplina. Eu falei, não, você tá sendo sofismático. Eu levar a bateria não significa que eu vou levar as outras coisas. É, tem razão, desculpa. Cara, e a gente passou 4 horas tendo esse tipo de discussão. No fim das contas, o Rafael ganhou e ele ficou com a bateria. Até o ponto em que ele se casou e ele não tinha mais lugar pra guardar a bateria na casa dele. E aí ele veio, olha, Gustavo, agora eu realmente concordo que você leve a bateria pra sua casa. Quando no fim ele queria dizer, cara, leva a bateria, por favor, que eu não tenho onde colocar. Devia ser uma coisa bem peculiar esse tipo de discussão, cara. Cara, era muito peculiar e todo mundo achava ridículo e irritante. É, consigo enxergar, assim, só um pouquinho. No fim das contas, cara, esse debate da bateria foi a mesma coisa do dia que a gente ficou se agarrando e se imobilizando por 40 minutos no chão, só que mentalmente. Porque no fim não levou a lugar nenhum e a gente só ficou cansado e foi dormir. Parabéns, Guga. Vocês são pessoas únicas na face dessa terra. Depois de um tempo a gente se encontrou e falou assim, cara, foi muito maneiro aquela discussão, né? Porra, foi muito bom, foi muito legal. Aquele argumento que você colocou ali, eu achei que eu ia ficar sem saída. Ele falou, é, não. Caraca. Enquanto isso, corta a cena pra mim dando uma voadora na cara do meu irmão. Que era assim que a gente resolvia as coisas. Então, Gustavo, eu tava num lugar longínquo e quase sem acesso à internet, conhecido como Argentina. E você aproveitou a minha ausência pra ficar falando coisas sobre mim. Foi. Eu não falei bem até. É, eu achei que no saldo total foi positivo. Mas algumas coisas não eram totalmente verdade. E outras eram totalmente verdade. É por isso que você tá aqui pra exercer o seu direito de resposta. Isso, muito obrigado. Me sinto como o Brizola na Globo. O Brizola na Globo tinha que ser eu lendo. É, tinha que ser você lendo num tom monocórdio, assim. O Gustavo, como sempre, fala mentiras e é entregue ao capitalismo estrangeiro. Grandes momentos da TV brasileira. Grandes momentos. Então, primeira coisa que eu queria comentar era a questão do sonambulismo. Que é, essa é verdade. É, mas você contou uma versão da história em que você chegou no quarto e ficou tranquilo, e eu fiquei xingando você, e você não fez nada. Mas você esqueceu de contar daquela vez, a gente já dormia em biliches, você na parte de baixo e eu na parte de cima, e você não contou daquela vez que eu acordei, tava morrendo de sono, sentei na cama, e você achou por bem puxar a minha perna. Ah, isso eu não lembro. E como eu tava com muito sono, eu não consegui segurar o meu corpo, e eu caí lá de cima do biliche. Quando foi isso? Eu não lembro disso. Foi no Guará, cara. Ah, eu lembro de já ter puxado a sua perna algumas vezes, mas eu não lembro de que você tava dormindo. Não, eu não tava dormindo, eu tava acordando, me sentei na cama e de repente alguém dá um puxão na minha perna. Eu despenquei lá de cima. Eu lembro disso, eu fiquei mal preocupado de ter matado você. É, foi o maior tombo escroto, né? O bom é que já passou tempo suficiente pra ficar engraçado. Isso, isso. É, e é de crianças, né? Crianças sempre sobrevivem. É, mas isso foi muito antes de eu descobrir... Porque eu descobri que você era sonâmbulo nesse dia aí que eu contei a história. Porque até então, na verdade, o que rolou foi o seguinte. Eu descobri que você era sonâmbulo nesse dia, mas nesse dia eu percebi que várias outras interações que eu tinha tido com você similares, você também estava dormindo. Eu só não tinha percebido, entendeu? Entendi. Mas o que é triste de tudo isso é que, assim, eu não tenho mais tanto sonambulismo, eu não acordo mais no sofá sem querer, mas agora é pior, agora eu tenho alucinações. Que horror! Então, o que eu tô sonhando, eu acho que tá acontecendo de verdade. Como assim? O dia que eu ouvi o do sonambulismo, por exemplo, eu acordei e fui ouvir o telefone. Porque eu tava numa casa, no meio de uma floresta, e só pegava 4G num ponto da casa. E eu tinha que ficar parado lá ouvindo. E aí eu acordei e fui lá ouvir. E nesse dia, aí eu voltei pro quarto e minha esposa falou assim, né, Emília? Falou, que bicho foi que você viu de noite? Eu falei, que bicho? Ela falou, você acordou gritando que tinha um bicho. Aí eu lembrei. Eu dormindo, sonhei, só que eu sonho no cenário que eu tô, entendeu? Aí eu vi um bicho subindo pela parede. E aí eu pulei na cama dela e falei, acende a luz, que eu não conseguia acender a luz, porque era do lado dela. Aí ela acende a luz e aí ela fala, que foi? Um bicho, ela, que bicho? Aí eu olho pro lugar e não tem nada, entendeu? Por isso que é uma alucinação, uma coisa que eu vi e quando acende a luz eu não vejo mais. Ou então ela tava lá, né, só que você tava enxergando outra dimensão e ela não. É, possível. Ou então eu falei, fecha a cortina que aqui tem outras pessoas. Cara, que horrível isso. É, você não assistiu esse filme, Os Outros? Não, já assisti, mas que horrível essa história toda de você ter alucinações no meio da noite. Pois é, cara. É, já aconteceu de eu estar dormindo num quarto na casa da minha sogra e eu ver uma aranha descendo do teto. Eu dei um pulo da cama e peguei o chinelo. E aí, quando eu vi, não tinha nada. Então, essa é a evolução do meu sonambulismo. Cara, isso é muito pior. Deve ter um remédio pra isso, cara. Toma uns remédios aí. Na verdade, eu acho que é por causa dos remédios que eu tomo. Eu tomo uma parada pra dor de cabeça que chama propranolol, que é pra pressão arterial, mas também pra pressão intracraniana. E eu já li uns estudos que dizem que algumas pessoas têm alucinações com isso. Caramba, Rafael, que punk essa história toda. Pois é. Desculpa o bad vibes. Foi meio bad vibes, é isso que eu ia te falar. Tava tão legal. Começou tão bem. É. É engraçado que você falou isso agora de sonho, porque eu acabei de lembrar o sonho que eu tive essa noite e foi muito real. Ah, como era? Foi demais. Eu sonhei que eu trocava de corpo com a Leila. É sério. Seria um ótimo filme, né? Nossa, todos os filmes de troca de corpo são bons, né? É uma teoria que eu tenho, porque não tem como não ser legal. As possibilidades são inúmeras. Sim, é por isso que tem Se Eu Fosse Você 1 e 2. E por isso que tem aquele do Kevin Arnold, que ele troca de corpo com o pai, né? É, Sexta-feira Muito Louca. Sexta-feira Muito Louca, não, e outro, e aquele, como é que... É um com o Rob Schneider, que ele troca de corpo com uma menina. Ah, esse eu não vi. Esse é muito bom também. Mas eu vi o classicão, talvez seja o primeiro com a Jodie Foster, ela tinha 13 anos. Ah não, esse é muito chato. Esse é o Sexta-feira Muito Louca original. Pô, mas não é chato não, é legal, cara. Tem a Jodie Foster. Não, Sexta-feira Muito Louca com a Lindsay Lohan é muito mais legal. E é, com a Lindsay Lohan e com a Jamie Lee Curtis. É isso aí. Então, esse é muito bom também, o Rob Schneider. Ele é um ladrão que troca de corpo com uma menina patricinha. E na verdade, a gente vê o ponto de vista da menina Patricinha que se transforma no Rob Schneider. E é muito legal. É muito legal que tem uma cena que ele é um ladrão muito merda, né? E ele tá roubando uma loja de conveniência. Aí, quando ele percebe que a polícia tá chegando, ele começa a pôr nachos dentro da bolsa. E ele enfia a boca embaixo da torneira de sorvete, sabe qual é, de milkshake? Sim. E começa a engolir o sorvete o mais rápido que ele pode antes dele fugir, entendeu? Sim. E aí ele tem um brain freeze. Esse filme é muito bom. Mas onde eu tava mesmo? Ah, eu não lembro muito do sonho, mas eu lembro três coisas. Um que em um certo momento eu peguei dos meus próprios peitos, que é um clássico. Sim. Né? É. O outro que eu fiquei me divertindo com a ideia de que eu não alcançava as coisas. Em um certo momento eu tava tentando alcançar um botão no elevador, que nem isso eu alcançava. Isso nem é real, porque a Leila alcança todos os botões do elevador. Mas eu tava, assim, eu não tava aterrorizado com a ideia. Eu tava, caralho, que legal, olha isso, entendeu? Claro, você sempre esperou por esse momento, na verdade. Pois é. Se um dia você trocar de corpo com alguém, é só comemoração. É, só festa, exatamente. Quer dizer, você não sabe o que vai acontecer depois, né? Mas eu acho que nesse enredo, eu tava tranquilo de que isso ia ser revertido depois, porque só tava me divertindo. Mas em um certo momento, eu me preocupei com, putz, o que será que tá acontecendo com a Leila no meu corpo? Porque eu não sabia, eu não tava junto com ela. Entendeu? E eu fiquei... Eu lembro de, no sonho, estar tentando imaginar o que ela tava fazendo no meu corpo, entendeu? Entendi. E foi... Na verdade, foi mais longo, mas é só isso que eu lembro. E aí você descobriu que, na verdade, ela tava assistindo Grey's Anatomy. É bem possível, ainda mais no domingo. É possível. Putz, acordei no corpo do Gustavo, o que eu vou fazer? Bom, que dia é hoje? Bom, se é domingo, é Grey's Anatomy. Caio, voltando na Semana Rafael, como eu batizei a semana em que eu estive fora. Sim. O Gustavo narrou algumas das nossas brigas, né? Como Sim. a gente saia na porrada. Que a gente era bacana, assim, até um com o outro na porrada. Porque a gente não dava soco na cara e nem chute no saco. É, isso, assim, eu acho que... E tendo em vista também os comentários naquela publicação, vocês não refletem nem um pouco o que é a realidade de ser um irmão aqui no Brasil. Que você dava soco na cara do seu irmão? Nossa, não, a gente... Com um dente dele. A gente quase se matou várias vezes, assim. Pois é, o Gustavo narrou uma briga que a gente teve que durou uns 40 minutos e a gente ficou exausto e se sentindo ridículo, mas ele esqueceu de narrar uma das últimas brigas que a gente teve também, que é o seguinte, vou voltar um pouco no tempo. Na minha casa, existia, sabe essas lendas que constroem a família? Aham. Essas coisas que a sua mãe conta e toda a família acredita. Um desses mitos da minha casa era uma briga que as minhas irmãs tiveram. Minhas irmãs são mais velhas, né? Sim. Minhas irmãs uma vez começaram a brigar e começaram a se estapear e puxar cabelo, aquela coisa. E aí minha mãe pegou as duas e falou assim, pois vocês querem brigar? Então se matem. E botou uma na frente da outra e falou, bate, bate que eu quero ver. Aí ficou aquele silêncio, elas se abraçaram e começaram a chorar. E a gente ouviu essa história muitas vezes, porque foi tipo uma das últimas vezes que elas brigaram no tapa, entendeu? Uhum. Porque nesse dia elas se conscientizaram. E a gente sempre ouviu essa história. Mas veja como minha mãe é sábia, como prova o episódio Tudo Sobre Minha Mãe. Sim. Veja como minha mãe é sábia. Ela nunca usou essa estratégia comigo e com o Gustavo. Nunca. Ela não falava assim que não ia usar, mas ela nunca usou. Então, às vezes, a gente tava lá se engalfinhando pra escolher o canal da TV ou pra decidir se a gente ia dormir ouvindo música ou não. E minha mãe aparecia, pagava um sapo, mandava parar e tudo mais, mas ela nunca falou isso. Aí, um belo dia, eu e o Gustavo começamos a brigar por qualquer motivo e a minha mãe não tava em casa, tava minha irmã. E minha irmã, assim, quando minha mãe não tava em casa, ela queria assumir esse papel de maternidade, sabe? Uhum. Aí ela entrou e resolveu botar o mito em prática, já que tinha acontecido com ela. Aí ela falou assim, fica um de frente pro outro. Aí a gente ficou. Aí ela falou assim, pois agora eu quero que vocês se matem, eu quero que vocês se espanquem, não sei o quê. Aí nessa hora o Gustavo pegou a minha cabeça e bateu contra o biliche, assim, bum! E aí eu já virei a mão na cara dele e a gente continuou a brigar, mas com muito, mas muito mais força. A gente nunca tinha brigado com tanta força como nesse dia. E aí minha irmã ficou desesperada e começou a gritar, parem, parem, parem. E a gente se arrebentando, aí ela entrou no meio e a gente parou. Porque também a gente nunca foi muito de brigar assim tão forte. E aí foi nesse dia que caiu esse mito lá em casa. É a mesma coisa que o... né? Que, não. Pega os dois assim, coloca uma faca no meio. Tá bom, então. Vai lá. Aí, né? Não. Que isso, imagina. Aí faz isso em outra situação, sai no jornal no dia seguinte. É, homem morto com facada colocada exatamente no meio. Caio, você sabe qual é a minha profissão? Eu tô muito sem graça agora, o quê? Não. Então, Caio, eu vou te contar aqui em primeira mão, que eu nunca revelei, mas eu vou dizer qual é minha profissão. De verdade. Ai, obrigado, Rafael. Minha profissão é reunionista. Eu sou um profissional em fazer reuniões. É isso que eu sei fazer. Ok, desenvolva. Participar de reuniões. Eu não organizo todas, não, mas eu participo de muitas. É porque, assim, muita gente tem essa profissão, entendeu? Mas eles disfarçam de outras coisas. Eles disfarçam de advogados, de administradores, de engenheiros. Mas, na verdade, a profissão é fazer reuniões. E ela tem características específicas. Eu acho que é tão mais importante você reconhecer isso e trabalhar dessa forma do que você ficar fingindo que você é um outro profissional, entendeu? Sim. Então, por exemplo, às vezes você faz reunião que é uma preparatória para uma reunião maior, que você vai ter uma reunião regional e depois uma reunião internacional. Mas tudo é reunião. Ok, ok. O que você precisa é você saber se comportar numa reunião. Se você fizer isso, você é um excelente profissional. Ok, vamos lá então. Eu tive, né, principalmente pelo fato do meu trabalho ele não estar relacionado diretamente a outras pessoas, a necessidade de estar em contato com outras pessoas, eu nunca tive muitas reuniões. Eu tive mais quando eu era jornalista e tudo mais, mas era mais reunião de pauta, então é outra pegada. Então, por favor, Rafael, me dê dicas de como agir bem numa reunião. Então, para começar, você tem que entender como que vai ser desenvolvida uma reunião. A essa altura da civilização, a gente já devia ter um protocolo, mas no Brasil, a gente não tem. No Brasil, a reunião ela ocorre ao sabor da autoridade mais alta presente. Uhum. Se essa autoridade mais alta gosta de uma reunião objetiva, com pontos e tal, é isso que vai acontecer. Se a autoridade mais alta gosta de bater papo, vai ser bate-papo. Ok. Isso é uma coisa importante saber. Outra coisa, no Brasil, reunião não tem hora para terminar. Uhum. Às vezes o pessoal até põe assim, de 10h30 às 11h30, mas não é verdade. Nem um pouco. Se 11h30 ainda tiver assunto, principalmente para a autoridade mais alta, a reunião continua. Então você não tem um prazo fatal, tipo, olha, eu preciso falar isso rápido que a reunião vai terminar. Não, fala com calma, porque a reunião não tem hora para terminar. Muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes a reunião não tem nem pauta. Sim, sim. Você fala assim, ó, eu convoquei a gente para falar sobre tal coisa, mas você não fala qual é o objetivo da reunião. Você não fala quais são os pontos e você sequer faz um registro daquela reunião depois. 66, 7 pessoas, fala ali, vai embora, ninguém lembra de nada, ninguém faz nada, acabou a reunião. Isso é muito bizarro, de tipo, de a reunião ser marcada sem uma pauta, ela terminar sem que o assunto principal seja resolvido e aquela camiseta, tá ligado? É, acabei de ir em uma reunião que poderia ser um e-mail. Sim. Eu acho isso muito inacreditável, porque as pessoas estão literalmente desperdiçando muito do seu tempo nisso. Não, não. Você estava certo até agora. Você descreveu bem uma reunião e você acertou ao dizer que ela pode ser substituída por um e-mail, como diz a camiseta. Mas elas não estão desperdiçando o tempo delas. Elas estão exercendo a profissão. Ah. Aí é que é o pulo do gato. Porque se você achar que toda reunião é um desperdício de tempo, realmente, a sua vida é uma droga. Mas se você considerar que essa é a sua profissão, tipo, ah, esse médico tá desperdiçando o tempo dele fazendo uma cirurgia cerebral. Porra. É a profissão do cara fazer cirurgia cerebral. A minha é fazer reunião. Não, mas se você sai da reunião sem ter resolvido a questão pelo qual ela foi proposta, é como se o cirurgião tivesse matado o paciente. Não, não, não. O que que é importante? O que que é o sucesso? O que que é o cérebro restaurado da reunião? É marcar outra reunião. Se fuder. Se você marcou outra reunião, tá tudo certo. Você exerceu sua profissão com competência, com ética, com correção. Pode ir em frente, você é um bom profissional. Então, eu vou dar aqui as dicas, só para essa bolha maravilhosa, de como você se comportar numa reunião. A primeira coisa que você tem que fazer, Caio, é parecer misterioso. Porque se você abrir logo todos os seus objetivos, todo mundo vai saber o que é que você está fazendo ali naquela reunião. Se você chegar um pouco atrasado, não sorrir, pedir café sem açúcar e não dizer por que você está ali, você ganhou pontos nessa reunião. Ah, olha lá. As pessoas vão te achar misterioso, assim, falar, porra, esse cara deve saber alguma coisa. E aí, como que você faz pra dentro da reunião manter a dominação? A reunião é como bichos na selva, entendeu? Você tem que mostrar que você domina os outros. Então você começa sendo misterioso. A segunda coisa que você faz é o jeito de vestir. Não importa como você se vista, você tem que considerar que você está correto. É uma questão de autoconfiança. Ok. Se você foi de terno e tá todo mundo de bermuda, é porque eles não entenderam a importância daquela reunião e eles deviam ter ido de terno. Sim. Se é o contrário, é que você é tão importante que você não precisava ir de terno nessa reunião e você foi de bermuda. Perfeito. Então essa autoconfiança é importante. Outra coisa, durante a reunião, quando alguém falar alguma coisa, por mais desimportante que seja, qualquer momento aleatório, o que eu quero dizer é que não é num momento específico. No momento aleatório, você escreve e sublinha com força para as pessoas ouvirem sua caneta. E aí as pessoas vão dizer, caraca, esse cara percebeu alguma coisa nessa reunião que eu não percebi. Ele entendeu algo que tá escapando a todo mundo, porque ele tá ali sublinhando com toda a força o que que esse cara percebeu. Então você ganhou mais um ponto aí na dominação. Uhum. Se você tiver com notebook, é só você bater no Enter bem forte, assim. Não dá pra sublinhar na tela, né? Né. Outra coisa que você pode fazer para ganhar nesse jogo de dominação é fazer referência às falas dos colegas. Quanto mais insignificante for a fala que você usar, melhor. porque o cara que foi insignificante vai ficar feliz que você usou a fala dele. E os outros também não vão entender por que você considerou aquilo relevante. Então você fala assim, olha, como disse fulano de tal, eu concordo que a próxima reunião não deveria ser marcada hoje, deveria ser marcada amanhã, tarará, tarará. Porque aí parece que você prestou muita atenção, que você está referindo a fala de alguém, e segundo, parece que você sabe o que é importante nessa reunião. Ok. A coisa mais importante de uma reunião é que você assine a lista de presença, porque é a sua profissão. Sim. E você tem que, quando chegar a lista para você assinar, você tem que examinar a lista. Você não pode assinar e passar para frente. Você tem que ler todos os nomes, ler os cargos, ler os telefones. Porque aí as pessoas vão perceber que você está sacando a estratégia da reunião. As pessoas vão ver, porra, aquele cara está examinando a lista de presença e eu só assinei. Esse cara sabe algo que eu não sei. Ele já turminhou. Ele já mencionou uma fala idiota e agora ele tá lendo com toda atenção essa bota dessa lista de presença. Ele sabe algo que eu não sei. E aí você tá dominando. Agora, você tem que estar atento que algumas coisas podem dar errado, né? Você pode, por exemplo, ficar com muito sono numa reunião. Acontece. Sim, pra caramba. Sim, assim como um médico pode matar um paciente, você pode sentir sono na reunião. E aí, você não pode dormir. Isso é fundamental que você não durma. Por favor, né? Você pode ir no banheiro bater polichinelo, altamente recomendável. A hora que você falar, agora eu vou pescar, você levanta e vai no banheiro, no meio da reunião, leva o celular para parecer que você vai falar no celular, vai no banheiro e bate polichinelo. Aí você volta renovado. O que você faz com o bocejo? Bocejo, você pode bocejar. Você pode bocejar. Mas se alguém bocejar, você fica olhando. E se alguém dormir, você olha até essa pessoa acordar. Pra ela acordar com o seu olhar, entendeu? Ela tá lá cochilando e você fica olhando, olhando, olhando. De repente ela acorda e fala, opa, ninguém percebeu. Ela vê que você percebeu. Você dominou mais um na reunião. Você tá quase se tornando o reunionista alfa dessa reunião. Muito bom essa sua estratégia aí. E assim, se for possível, você sai antes do final, pra dizer que você é muito importante. Mas se não for possível, você fica até o final, mas depois você não dá muitas pistas sobre o que você fez nessa reunião. E é isso. Parabéns, Rafael. Eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão de dominar a reunião. Sim, as pessoas ficam fazendo coisas tipo lendo documentos, se preparando, pesquisando na internet. Nada disso funciona. Mas assim, o que você faz com o papel de alfa da reunião? Ué, você vai ser promovido, porque a sua profissão é ser reunionista. Ah, ok. Ok, ok, sim, total, faz sentido. As pessoas ali vão dizer, porra, esse cara participa muito bem de reuniões, eu vou promovê-lo, porque ele se reúne muito bem, e é só isso que a gente faz aqui nessa empresa. Caraca, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Agora, na minha próxima reunião, dominarei a... Como que é? Como que é a porra do negócio? Dominareia. Não, dominareia não existe. Não existe, peraí. Não, deixa eu tentar. Tá bom. Dominareila. Não. Dominaruela. Não. Qual que é? Dominala ei. Ah, porra. É que eu fiquei pensando no comeloia. Se sólido fosse comeloia. Mas esses programas de TV que atraem, a gente já falou de alguns aqui, mas o que me intriga é quando é um programa que é muito ruim, tipo o Supermarket, você sabe que ele é ruim e você continua assistindo. Um exemplo é Cupom Mania. Você já assistiu Cupom Mania? Não. Cupom Mania é um programa em que eles encontram pessoas que são fanáticas nos Estados Unidos por reunir cupons de compras. E aí essas pessoas fazem compras apenas com cupons. Elas fazem álbuns, catálogos, pastas de cupons, de centenas de cupons. Elas pegam cupom no lixo, elas pegam cupom em qualquer lugar. E aí elas vão fazer compras só com cupons. E aí elas compram, assim, 8 carrinhos de compra e pagam $1.50. Ok. Esse programa não se aplica em nada à realidade brasileira, porque os cupons aqui definitivamente não valem dinheiro. Sim. Essa pessoa que faz isso, obviamente, ela dedica a vida inteira dela a fazer isso. Sim. Ela compra produtos que ela não precisa, totalmente, porque é o produto que o cupom dá. E você sabe que no final ela vai conseguir. E mesmo assim você assiste até o fim. Olha, eu vou te falar que depois de muitos dias assistindo Alienígenas do Passado, me provaram que, cara, quando a gente tá com preguiça, a gente não tem muito crivo de qualidade. Porque tem dias, eu tô falando muito sério, tem dias que eu abro Netflix, fico zapeando por 2 horas pra decidir o que eu vou ver, não escolho nada, aí aperto um botão, né, porque, sei lá, assisto geralmente no videogame, aperto um botão, saio, entro no YouTube e clico num vídeo de gente caindo. Eu podia estar assistindo, tipo, um documentário que iria me elevar de maneira intelectual, um filme que iria me emocionar, um qualquer coisa. Não, eu tô vendo vídeo de gente caindo. É a vídeo cacetada sem o Faustão falando, ô louco, olha lá! Olha lá o gordinho! Ô gordinho, vai cair, né? Ei, caiu! Cara, é isso. E eu adoro esses vídeos de gente caindo. É a coisa que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre. Eu assino, assim, sem zoeira, dezenas de canais de gente caindo no YouTube. Então eu sempre tenho vídeos novos de gente caindo, bicho escorregando, bicho caindo. Tipo, qualquer coisa relacionada a tombo, eu tô me divertindo e tô feliz, sim, sabe? Tipo aquele da lancha do Chamo Samu. Cara, eu adoro aquele vídeo, eu adoro tanto aquele vídeo. Sabe por quê? Sabe o que eu mais gosto naquele vídeo? O cara que tá dirigindo a lancha. Ele cai pra frente com os braços pra baixo, como se ele fosse um boneco. Um boneco morto, sabe? Um boneco inerte. E ele cai assim, sem nenhuma emoção no rosto, com os braços pra baixo. Uhum. É genial. Genial. Melhor atuação de queda em vídeo de todas. Ai, caralho. Eu amo esse tipo de vídeo e, tipo, eu paro, eu penso, eu falo, o que eu tô fazendo com a minha vida? Tem final de semana que, sei lá, eu tento não trabalhar de final de semana. Quase nunca consigo, mas pelo menos umas boas 5 horinhas por dia eu tenho. Então, né, nessas 5 horas, o que eu vou fazer? Vou jogar um videogame que eu tô querendo há muito tempo? Vou sair com os meus amigos? Não, quando eu vejo, tipo, eu passei 4 horas e 30 assistindo vídeo de gente caindo. Porque acumulou um monte, porque não vi nenhum durante a semana, tá ligado? Tipo, eu fico, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? É, mas isso aí é um sintoma, isso é maravilhoso. Eu acho que você tá fazendo o correto da sua vida, de assistir pessoas caindo. Mas isso é um botão que falta no Netflix, né? Que é o botão assistir TV. Sim. Eu não quero escolher o que eu vou assistir, eu quero assistir o que está passando. Coloca alguma coisa aleatória. E isso, do meio, nem precisa ser do começo. Precisa, pode isso, ser do meio. Exato. Tinha que ter um botão no Netflix que desse acesso a um vídeo que tivesse um fluxo contínuo e igual para todo o país. Exatamente. Puta, não exatamente. Personalizado para você. Porque se for personalizado para você, vai passar aquele filme que você gosta, ou matemática, filme de terror, nada. Não tem que ser isso. Tem que passar Lagoa Azul, entendeu? Tem que passar alguma coisa igual pra todo mundo, tipo, reprise do Cassino Chacrinha. Tá passando lá, e aí você assiste se você quiser. Sim. E se fosse um só, caraca, genial. Se fosse um stream só pra todo mundo, poderia ter o Zeitgeist de comentar sobre isso no Twitter. Exato. Você fala assim, ó, você viu o que tá passando hoje no Netflix? Eu odeio quando eles passam isso daí. E pronto, exato, assim. Exato. É. Aí você poderia odiar um pouco o Netflix, mais do que a gente odeia. Sim, e tá lá assistindo. Porque, pelo exato, menos, se for ruim, você tá comentando com as pessoas. Não acredito, vocês estão vendo isso? É, e a surpresa, né, cara? A TV sempre nos ofereceu isso. Assim, você não queria assistir aquilo, mas era o que tava passando. Então você assistiu. Exatamente, exatamente. Sinto falta disso. Te ver, tipo, o Comando da Madrugada. Você assistia Comando da Nossa, Madrugada? Nossa, demais. Você lembra? Vamos esquecer. É isso. Como que é? Vem comigo? Vem comigo, isso aí. Vem comigo, com né? Goulart de Andrade. Pois é, era o quê? Tava passando um filme na Globo que você não queria ver, ou uma novela, aí você botava na Bandeirantes. E aí, se ele estivesse mostrando os prostíbulos da capital paulista, você assistia aquilo. Aliás, era só o que ele mostrava, né? Eu achava genial, porque o Goulart de Andrade, ele era tão aleatório que tinha dia que você colocava despretensiosamente e via um monte de peito na tua cara. Sim, maravilhoso. E tinha dia que você colocava, ele tava dentro de um reator nuclear. Mas o que você tá fazendo aí, Goulart? Tipo, era muito aleatório. Não tinha linha editorial alguma. Era só o Goulart resolveu ir pra esse lugar hoje. E a gente vai filmar. Exatamente. Eu acho que o Goulart nem avisava que ele ia pro lugar. Ele só aparecia lá. É... Eu acho que ele sorteava no dia, né? Exatamente. Abria a lista amarela passava as páginas bem rápido assim, apertava... Botava o dedo, aqui que eu vou, Volpato. Aí tá lá. Vou ligar pra esse cara porque ele se chama Volpato. Olá, senhor Volpato, o que o senhor faz da vida? Eu trabalho no reator nuclear, pois não. Perfeito. As três é bom pra você? O quê? Não, eu sou Goulart de Andrade. Ah, não, tudo bem, seu Goulart. Aqui as três, sem problema. Você vai falar não pro Goulart de Andrade, carai? É, não, ninguém falava. Vocês sabem que eu passei férias na Argentina, né? Sabemos. Uhum. Numa caverna longe. Não era uma caverna, cara. Eu fui pra Bariloche, pra passar as férias em Bariloche com a família. Mas a gente ficou numa casa, e essa casa ficava a uns 20 quilômetros do centro da cidade. O que em Bariloche, em Brasília só significa que você mora em Águas Claras. Em Bariloche, isso significa que você tá muito longe. Era uma casa que ficava entre floresta, uma montanha com floresta e o lago. Quando a gente chegou lá, não tinha poste, sabe? Era assim, caralho. Acho que é aqui. Aí virou o carro e era lá. E tava aquele frio do caralho, né? Fazendo tipo 0 grau. Aí a gente chegou, o cara recebeu a gente. Era uma casa do Airbnb. Aí o cara recebeu a gente e foi mostrar a casa. Aí umas pessoas que estavam conosco foram olhar a casa. E elas viram que tinha crucifixos pra todos os lados. Uhum. Todo lugar tinha um crucifixo, assim. Tipo um quarto, tinha 3. Uhum. Caralho. E aí eu percebi logo na entrada que tinha uma frase dizendo pra proteger todos os que entram e os que ficam nessa casa. Uhum. O que que isso lembra vocês? Um filme de terror? Um filme de terror. Me lembra aquele filme A Chave Mestra, sabe qual é? Aham, aham. A Chave Mestra tem que ter tijolo em volta da casa. Isso. Chave Mestra com Papa Justify, cara. Um dos filmes mais sinistros de todos os tempos. E aí todo mundo ficou pilhado, né? Assim, tipo, caraca, isso daqui é uma casa de filme de terror e tal. A gente tá na montanha, vai aparecer o Jason. E assim, eu tava com as minhas filhas, né? Então não podia assustá-las. Se eu não tivesse com as minhas filhas, eu ia pro limite, assim. Eu ia aloprar todo mundo até todo mundo sair correndo da casa. Como eu tava com as minhas filhas, eu falei, cara, não vou entrar nessa pilha. Eu falava, não, tem nada a ver, crucifixo aí, beleza, é Jesus, vamos lá. Só que assim, a madeira rangia, sabe? Toda hora que você andava, a madeira rangia. E aí a gente chegou, eu tinha levado 2 garrafas de vinho. E logo na primeira noite, a gente sentou e começou a conversar em volta da mesa de jantar. Uhum. E as crianças estavam numa sala contígua nossa, a sala de estar, sentadas no sofá jogando. Parabéns pelo uso da palavra contígua. Ah, obrigado. E aí, a gente tá lá conversando e de repente eu ouço uma risadinha assim, vindo da escada. Uhum. Ah, mano. Aí eu olhei pra escada e falei, ninguém ouviu essa merda, né? Olhei pra escada e quando eu volto, uma amiga que tinha ido também pra viagem, tava com o olho arregalado, assim, olho arregalado. Aí eu fiz o sinal de silêncio pra ela, tipo, pra ela não sair chorando. Falei, calma. Aí passou um tempo, ela falou assim, e esse celular aí em cima da mesa, de quem que é? Eu falei, não, é meu. Aí eu olhei, tinha uma notificação dos ursinhos carinhosos no meu celular. Uhum. Quê? Que minhas filhas jogam no meu celular, e elas tinham um jogo dos ursinhos carinhosos. Nossa, e aí quando chegou a notificação, era uma risada de criança. Nossa, velho. Eu já tava passando mal aqui, cara. Não, cara, quando você falou Papa Justify, eu senti um ventinho gelado aqui na minha nuca. Não, aí você vê, no primeiro dia a Emília caiu, ela saiu da casa, ela passou pela mensagem de proteger as pessoas, ela pisou numa pedra e caiu. Uhum. Uma das pessoas que foi com a gente foi na Cachoeira dos Duendes. Aí ela quebrou o braço nessa cachoeira. Caralho. A Emília quebrou o braço? Não, a Emília não, uma outra pessoa que tava com a gente lá. Caramba. Ela caiu e quebrou o braço. Quebrar o braço na viagem, putz. É, e aí assim... Eu tentava racionalizar, né? Afinal de contas, não existe essa coisa de filme de terror. Mas um dia, todo mundo subiu. Tinha 2 andares a casa, né? Eu falei que a risada veio da escada. Todo mundo subiu e eu fiquei esperando a roupa terminar de lavar pra botar pra secar pra usar no outro dia. Aí eu fui lá, fui do lado de fora, peguei a roupa. E eu queria botar a roupa nos aquecedores pra ela secar mais rápido. Então eu tinha que entrar em quartos que estavam vazios, que não tinha ninguém. Uhum. Não tinha ninguém, exceto... Exceto... Exceto os moradores de outrora. É, os moradores de outrora. A Nicole Kidman. É. Aí, eu abria, e quando eu abria, assim, eu esperava ver um maníaco com machado, sabe? Com sangue escorrendo no braço. Ou uma criança dos com meninos. Roupa dos anos 70 e o olho arregalado. Sim. Mas nada aconteceu, assim. Mas sempre dava uma tensão, assim. Você vai abrir, aí tinha um banheiro no no andar de baixo, quando você olhava no espelho, dava aquele medo de ver outra coisa no espelho, sabe? Porque é sempre um espelho, né? Uhum. Olhava no espelho e eu ouvia até a musiquinha assim, pã. Quando eu olhava, fazia pã, mas não tinha nada. Então, foi tenso, mas terminou tudo bem. Era só não falar Candyman. Não, era só não falar Candyman e não acreditar, né? É isso que a gente aprendeu com a chave mestra. Você não pode acreditar naquilo lá. Você começa a acreditar, você traz ele pra dentro. É, se você botar o sal grosso na porta, fodeu. Cara, o Papa Justify, cara. Que filme assustador. É, o Papa Justify realmente, ele passou de todos os limites. Se você entra numa casa mal assombrada. Não, se você entra numa casa velha com as pessoas, são só as duas únicas palavras que você precisa falar. Papa Justify. Pronto, tá todo mundo com medo. Tá todo mundo se cagando de medo. Sim. Se as pessoas viram o filme, né? Se elas são felizes e nunca viram esse filme, é. Talvez você tenha um pouco mais de trabalho. E se o Papa estiver lá, você só precisa falar Justify. Na Argentina, né? O Papa Francisco podia estar lá, uh-huh, naturalmente. Aham. Uh-huh. Eu acho que é isso que ele faz. Cara, já casas. Pensou alguém, quando esse Papa morrer e tiver outro Papa, o cara falar que o nome dele vai ser Papa Justify? E o nome do novo Papa é Justify. Aquele Papa Bento XVI bem tinha cara de Papa Justify, né? Ele podia totalmente ter sido um Papa Justify. Isso realmente foi para um lado que eu não esperava. Sim. E você que levou para esse lado. Duas coisas que eu odeio, uma coisa que eu adoro. Eu fico me esforçando, eu nem odeio tantas coisas. O ruim é que você nem odeia tantas coisas e você tem que achar duas coisas que você odeia. Para cada uma, que a proporção é muito difícil, né? É, muito difícil. Mas tudo bem. Uma coisa que eu odeio, não sei se vocês odeiam também, é quando chamam alguém de Sir. Por quê? Porque o cara recebeu a condecoração da Rainha da Inglaterra. Ah, eu odeio também. Ah, sim, tipo Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney, é, Sir Elton John. Você fala assim, ontem tem 2 anos da morte de Sir Elton John. Aí você fala assim, cara... Pelo amor de Deus, não, Elton John morreu? Ah! Não, foi fictício o exemplo que ele falou. Ah, bom, que susto, caralho. Quase tive um troço aqui agora. Foi, 2 anos. E já tem 2 anos. É, eu falei, caraca, velho, tipo, eu tô realmente morando numa bolha de videogame e coisa assim que eu não vejo mais nada que acontece no mundo. É, cara, mas o que eu acho babaca é você querer mostrar um conhecimento que é absolutamente inútil sobre uma pessoa. Então, quando um jornalista chama o Paul McCartney de Sir Paul McCartney, ele tá querendo dizer que ele sabe que o Paul McCartney foi condecorado pela Rainha da Inglaterra e por isso ele tá usando o Sir. Mas, cara, sim, isso é na Inglaterra e essa informação é absolutamente inútil. Mas você sabe como que isso podia se tornar interessante? Se a gente passasse a usar quem recebeu as ordens aqui no Brasil. Tipo Ordem do Cruzeiro do Sul, sabe como é? Mas quem tem uma Ordem do Cruzeiro do Sul, ela tem um título, assim, tipo um cruzeirense? É um cavaleiro. É um cavaleiro? É um cavaleiro. Putz, a gente devia aplicar aqui. Toda vez que a gente falar de alguém que tem a Ordem do Cruzeiro do Sul, a gente fala o cavaleiro Gilberto Gil. É, então, eu fiz uma breve pesquisa pra ver, eu achava que a principal ordem que o presidente da República concedia era a Ordem do Cruzeiro do Sul. Mas a Ordem do Cruzeiro do Sul é só pra estrangeiros. Ah. Mas quem, por exemplo, recebeu esse título foi o Alan Prost. Então, de hoje em diante, o Cavaleiro Alan Prost. O Cavaleiro Alan Prost. A gente só pode falar assim, se um dia alguém errar, por favor, corrijam. Caio, você tem que corrigir na edição. Ok. Eu já vou deixar gravado aqui, ó. Cavaleiro Alan Prost, pra você poder substituir caso eu esqueça. Grava aí, Rafael. Cavaleiro Alan Prost. Mas calma que vem mais, tem outros cavaleiros interessantes. Tá bom. Tem um cavaleiro que deixou de ser cavaleiro, então a gente podia chamar ele de ex-cavaleiro. Melhor ainda, tem razão. Quem que é? O Alberto Fujimori. É mesmo? É mesmo, ele ganhou o título e depois ele foi anulado. Então, ao invés de a gente falar que ele é o ex-presidente do Peru, que foi preso e exilado no Japão, a gente só fala o ex-cavaleiro Alberto Fujimori. Isso, o ex-cavaleiro Alberto Fujimori. E aí você pergunta, mas ele é cavaleiro? Disse, claro, igual o Sir Paul McCartney. E tá explicado. Essa ideia está aprovada. Aprovado. Mas o que eu descobri, pesquisando melhor, é que a ordem que se dá para pessoas que têm destaque nacional é a Ordem do Ipiranga. Ordem do Ipiranga. Isso. Você tem títulos diferentes. Por exemplo, o Cafu é Grão-Cruz da Ordem do Ipiranga. Puta merda. Caralho, não. Agora eu quero ser isso. Eu também. Ó, que nome maneiro. Então, toda vez que for falar do Cafu, fala assim, e em 2002, de maneira emocionante, o Grão-Cruz Cafu levantou a taça. É, Rafael, você já sabe que toda vez que a gente se perguntar o que mais aconteceu em 2002, ou em qualquer outro ano que o Cafu tenha jogado, você pode usar isso. Posso. Não, e também pode usar a questão de procurar quem foi condecorado naquele ano. Eu vou pedir para um ouvinte aqui, desocupado, fazer esse favor pra gente. Manda aí nos comentários uma lista de todas as pessoas que já receberam a Ordem do Ipiranga e a Ordem Cruzeiro do Sul também. É, tem a lista. Se você jogar na internet, tem o Wiki Ordem do Ipiranga. Eu achei meio avacalhado, porque eu senti falta de ter o Pelé, sabe? O Pelé não é um Grão-Cruz? O Pelé não é um Grão-Cruz da Ordem do Ipiranga. Então a gente não pode chamar ele de Cavaleiro Pelé. E se a gente emitisse os nossos próprios títulos de grandeza do GugaCast? Por favor, está totalmente aprovado. Eu quero ser Grão-Cruz. Pô. E se os títulos do GugaCast fossem, tipo, sei lá, ah, esse aqui é o Arnaldo, blá blá blá blá blá. Entendeu? A gente tem que inventar uma palavra só nossa. Da Ordem do Bananinha. Ele é o Grão Arnaldo da Ordem do Bananinha mesmo. Exato. Cavaleiro de Perth. Isso. Eu acho que a gente pode ir mais longe, criar uma palavra só nossa, tipo Arnaldesco. Ou então, o Arnaldeiro. Esse é o Arnaldeiro Mor. O Grão Arnaldeiro da Ordem das Capivaras. Algo assim. Sim. Podia criar a capivara de ouro também. E a gente dá uma pra premiação. Quem a gente achar. Isso. Exato. Tá bom, feito. Vamos fazer isso. Não, não agora que a gente tem muita coisa pra fazer, mas ano que vem. Isso. Mas eu não terminei de dar os meus exemplos de quem a gente vai chamar pra sempre de cavaleiro. Aham. Uhum. Quando é uma mulher, eu fiquei na dúvida de qual é o título dela, se ela é uma Amazonas. Uhum. Que vocês acham? É Amazona, não Amazonas. Assim, Amazona. Amazona Hebe Camargo. É isso. Amazona, Hebe Camargo. A Hebe Camargo recebeu o título da Ordem do Ipiranga. E quem também recebeu foi o Cavaleiro Maurício de Souza. É, porque a Ordem do Ipiranga, ela tem 4 tiers. Ela tem Cavaleiro, Comendador, Gran Cruz e Grandes Oficiais da Ordem do Ipiranga. Inclusive, Calbi Peixoto é Cavaleiro da Ordem do Ipiranga. Que maravilhoso, olha cara. Aí, o Cavaleiro Calbi. Agora a gente só faz esse programa com esse wiki aberto. Já que a gente tá falando de artistas da cidade de Brasília, eu acho que esse é o momento da gente falar do grande Dedê da Viola. Rafael, quem é Dedê da Viola? Dedê da Viola era um artista mirim que tocava num restaurante no Guará, bem, mas bem fuleiro, assim, uh-huh. O restaurante, né? Não tô dizendo que o Dedê da Viola era fuleiro, mas o restaurante era muito fuleiro. Era um restaurante chamado Tititi. Tititi. E a gente foi comer lá uma vez, a gente nunca teve grandes critérios pra comer, né? Uh-huh, aí um dia a gente falou, vamos almoçar lá no Tititi, né? Aqui perto de casa. É, o botecão da periferia, né? Era isso na época. É, mas era um boteco ruim, né? Porque o boteco geralmente tem aquele, tem um torresminho bom, não sei o quê. E a gente foi comer, cara, e a comida tinha um gosto horrível. A gente não conseguiu comer direito, assim. E a gente nunca mais voltou lá. E era lá que tocava o Dedê da Viola. Eu lembro uma vez que a gente foi tomar sorvete no Tititi e a gente pediu um sorvete sabor brigadeiro. E o sorvete tinha gosto de ameixa. Sim, eu lembro. E aí a gente foi falar com... Alguém falou, né? Alguém resolveu contestar com o dono do bar lá, sei lá quem era. Pô, a gente pediu o sorvete brigadeiro e veio ameixa. E aí o cara falou assim, ué, brigadeiro tem ameixa. A gente, não, como assim? Não, normal, ó, brigadeiro tem ameixa. Faz parte da composição do brigadeiro. E depois disso... Em algumas outras situações, a gente confirmou essa informação. Existe uma certa vertente da cultura, existe em algum lugar em que alguém resolveu misturar ameixa no brigadeiro, provavelmente pra dar uma substância, né? E isso pegou, cara. O brigadeiro misturado com ameixa passou a ser um negócio normal. O lugar da cultura onde isso acontece chama inferno. Aliás, eu vou anotar agora na minha lista de nomes do demônio, brigadeiro com ameixa. Ah, não. Ah, não. Pois é, cara. Brigadeiro com ameixa é um negócio insuportável, cara. E era aquele sorvete... Sabe aquele sorvete meio fuleiro, assim, meio falsificado, que era meio aguado, assim? Meio gelificado, né? Parece gelo. É, cara. Não é gelificado, porque gelificado é de gelatina. Mas ele parece gelo. Começou a gente também pra querer ir no botecão, né? Da periferia, que serve basicamente pras pessoas irem tomar cerveja no fim do dia e tal. Só a gente foi tomar sorvete no meio da tarde. Aquele sorvete devia estar lá há 20 anos. Essa ameixa deve ter nascido no brigadeiro. Era um granulado, né? Mas ele foi inchando e aí ficou com gosto de ameixa. Mas voltemos ao Dedê da Viola. Dedê da Viola. É Dedê da Viola ou Dedé da Viola? Cara, que boa pergunta. É a escrita mesma... é Dedê da Viola, né? São dois Ds. Double D da Viola. Sim. Mas eu acho que a pronúncia é Dedé da Viola. Ah, cara, isso é como o velho conflito da epistemologia e da ontologia. Aham. Uhum. Nunca dá pra saber quem é verdadeiro. Sim. Como boa parte das coisas que a gente conversa aqui são como o velho conflito da... Como é que é? Epistemologia contra ontologia. Epistemologia contra ontologia. Sim. Enfim, o Dedê da Viola, o que teve de mais marcante, bom, pra gente era só um cara que cantava. Dedê da Viola ou Dedé da Viola. Ou Dedé da Viola, o Dedê ou Dedé da Viola, é que ele apareceu no Faustão, não foi? Eu acho que sim. Eu acho que ele conseguiu um big break, ou no Gugu, talvez. Não, eu acho que o que rolou foi o seguinte, o Dedê da Viola... Ou quem sabe no Bolinha. Não, olha que retrato dos nossos tempos. O Fernando Collor, quando era presidente recém-eleito, ele saía pra correr. Putz, eu lembrei da história. Ah, e aí? Ele saía pra correr, assim, no próximo lá à casa da Dinda, né, que era onde ele morava. Sim, ele corria lá perto. E um dia o Dedê, ou Dedé da Viola, foi interromper lá o Cooper do presidente... Não, e ele saía sempre com uma camiseta com um statement, né? Assim, querendo dizer alguma coisa, né? Lembra? Ele usava uma camiseta assim, tipo, dizendo, sei lá, dê comida para os pobres. Umas coisas assim, né? É, tipo isso. Aham. Uhum. Mas de qualquer maneira, o Dedê da Viola foi lá e interrompeu essa corrida e se apresentou e disse que era um artista mirim e tal. E aí ele ganhou uma notoriedade. Ele apareceu no jornal e depois ele foi convidado para tocar no Faustão. Ah, entendi, cara, verdade. Eu lembro dessa história dele ir emboscar o Collor. Agora que você falou, na hora que você falou, eu lembrei disso daí. Era uma boa ideia, né, cara? Era relativamente simples. E a imprensa caía nessa com a moleza, né, cara? O presidente vai fazer Cooper aí, é todo mundo lá filmar o cara correndo. Caramba, cara. Isso. E o Dedê da Viola hackeou o sistema, né? Hackeou o sistema, chegou no presidente. É isso, já que o presidente corre, eu vou lá. É, e o presidente era popular ainda nessa época. É. E aí ele foi cantar no Faustão e aí ele cantava uma música que se referia ao Tititi. Você lembra da música? Não, cara, mas eu sabia que você lembrava porque você já cantou pra mim uma vez. Eu posso brindar os nossos ouvintes com a minha brilhante interpretação de Dedê ou Dedé da Viola? Todo motivo de eu ter trazido esse assunto à tona aqui foi pra gente culminar nesse momento. Era assim. O meu nome é... Vou dizer agora... Tenho samba no pé, e o meu nome é Dedê da Viola. O meu nome é... Vou dizer agora. Tenho samba no pé, e meu nome é Dedê da Viola. Comecei no tititi, tocando pra garotada, e não vou sair daqui sem nenhuma namorada. Comecei no tititi, tocando pra garotada, e não vou sair daqui sem nenhuma namorada. É só isso a música? É só o que eu me lembro. Entendi. Eu esperava aplausos. Ah, desculpa. É que eu fiquei atônito. Muito obrigado. A gente pode fazer uma rápida análise musical? dessa brilhante obra? Eu não sei se eu sou capaz, mas a gente pode tentar. Caio, põe a vinheta aí pra gente. É uma análise musical. É uma uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Raf e o Guga. Com o Raf e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Yeah! Bom, começando pelo primeiro verso. Ele fala, o meu nome é, e aí estica, né? Meu nome é, vou dizer agora. E ele cria um suspense. No momento que ele fala, meu nome é, ele já cria uma tensão na música. Porque assim, ele podia dizer qual era o nome dele, como qualquer outro faria. Mas ele fala, meu nome é, vou dizer agora. E no momento que ele diz, vou dizer agora, ele não diz o nome. É, porque ele faz um aposto, né? Meu nome é, vou dizer agora. E ele faz um aposto do aposto. Leva o samba no pé e meu nome é. E aí ele volta no tema principal. Eu acho que tem o objetivo de estabelecer um certo nivelamento, estabelecer camadas de informação que ele vai apresentar pra você ao longo do decorrer da música, entendeu? É mais ou menos como o jazz. Ele vai setar as regras pra depois ele desenvolver em cima, sacou? E quebrar as próprias regras. É lógico, jazz é sobre isso. O jazz é sobre setar regras e depois você brincar com as regras, né? Você desrespeitar as regras, você reescrever as regras. E é isso que ele faz, cara. Eu acho que esse refrão / introdução serve pra isso, pra separar em camadas o que ele vai te apresentar depois. Isso, mas o que eu quero deixar claro, eu não sei se ficou claro na minha primeira fala, é o paradoxo que é a frase, o meu nome é, vou dizer agora. Porque se você diz assim, o meu nome é Caio Corraine, já está bem estabelecido qual é seu nome. Uhum. Agora, se você fala, o meu nome é, vou dizer agora, você não disse. Mas você não acha que ele apresenta esse paradoxo com o objetivo de traçar um paralelo com as diversas aparições do diabo na literatura? Mas você diz o diabo como em Dr. Fausto? Não, o diabo, principalmente na literatura pós-renascentista, existe a ideia de que para ele poder estabelecer o poder dele sobre você, para ele poder ser o diabo, enfim, para ele poder fazer diabruras... Ser endiabrado. Ele precisa se apresentar, entendeu? O diabo, ele não chega de surpresa, ele não chega... Porque isso é parte da ideia do pecado, entendeu? Você tinha uma escolha. Então, o diabo, quando ele chega, ele se apresenta. Entendeu? Ele se apresenta e se mostra. E ele te dá uma introdução. Ele faz isso de uma certa maneira solene para que você saiba que isso vai acontecer. E o que é assustador e o que é bastante representativo em relação também à sociedade pós-renascentista e também à sociedade pós-renascentista é que as pessoas aceitam. Ou seja, você aceitava o pecado, entendeu? E boa parte, inclusive da crítica à igreja que foi criada na literatura dessa época, ela se coloca mostrando isso, né? Ela sempre mostra a sociedade escolhendo o pecado. Por quê? Por que escolhendo o pecado? Eu acho que, não que o Dedê da Viola seja o capeta, ou que o Dedê da Viola seja o nome do capeta, mas se for é meu. Mas eu acho que ele tá traçando um paralelo aqui, tipo, eu vou te apresentar algo que é uma tentação e você vai aceitar, entendeu? Puxa, entendi. E aí ele traz o quê? O samba no pé. É. Não, e eu diria mais, com base nessa sua interpretação, que eu acho muito válida, tem dois diálogos que o Dedê da Viola estabelece aqui, né? Uhum. Eu chamo de princípio dantesco. Sim. É o princípio dantesco. O primeiro diálogo é com Tomás Aquino, né? Então, ele tá fazendo essa reflexão sobre o papel do diabo. Sim. Na sociedade pós-renascentista. Sim, entendo. E a outra coisa que ele faz é uma referência direta a Rolling Stones. Rolling Stones fala, let me introduce myself, e aí depois passa toda a música e ele fala, please to meet you, hope you guess my name. Não, Rafael, perdoe-me por discordar, mas ele não faz uma referência a Rolling Stones. Ele faz uma referência ao princípio dantesco, que é a mesma fonte da qual bebem os Rolling Stones, entendeu? Não é que ele tá se referindo aos Rolling Stones, porque isso seria muito raso. E ele tá aqui propondo camadas, cara, como é que pode ser raso? Então, ele tá fazendo um paralelo com o princípio dantesco, e por isso sua cabeça foi lá. E era isso que ele queria, cara. Não só esse, mas todas as outras aparições do capeta na música, no cinema e na arte pictórica. Sim. E ele brinca com as noções, não é isso que você quer dizer? Uhum. Porque ele fala que vai fazer como se ele fosse se apresentar, como se ele fosse o diabo, sem ser. Porque ele não é o diabo. Ele é o Dedê, ou Dedé, da Viola. É. E ele fala que ele é o Dedê da Viola, ou o Dedé da Viola, no final do refrão. Ou seja, ele cumpre o que ele promete, que também é uma característica clássica do diabo na literatura pós-renascentista. Ele não engana. Ele fala que aquilo vai acontecer e mesmo assim você cai na tentação. E é isso que ele tá fazendo aqui. E no meio disso tudo, samba no pé. Exato. E olha como ele traz várias camadas de paradoxo. Ele tá propondo as regras, ele vai quebrar as regras, mas agora, no momento em que ele tá propondo as regras, ele cumpre as regras. Então ele propõe regras, quebra regras, cumpre regras, nessa ordem. Não, ele propõe regras, cumpre regras e depois quebra as regras. Ah, entendi. Porque ele vai quebrar as regras no verso. Comecei no tititi, tocando pra garotada, e não vou sair daqui sem nenhuma namorada. É impressionante que em apenas 4 versos ele conta a história inteira. Ele fala onde Sim. ele começou e onde ele vai terminar. É verdade. É? É, o que eu acho interessante é que ele brinca com diferentes tempos. Uhum. Porque ele fala, comecei no tititi, cantando pra garotada, e não vou sair daqui sem nenhuma namorada. Então ele fala do passado e do futuro na sequência, sem passar pelo presente. Uhum, que é a quebra das regras, e que é principalmente a quebrada de tempo a qual o Jesse se refere. Então, além de ser um tributo à literatura renascentista e ao princípio dantesco, essa música também é um tributo ao jazz. É verdade. Então, a gente poderia sacramentar que o Dedê da Viola é o Chet Baker brasileiro. Ou, pelo menos, o Chet Baker guaraense. Eu acho que não. Acho que a gente não pode sacramentar isso, porque isso é muito pouco para o que representa esses versos tão brilhantes. Ele seria uma mistura de um Chet Baker com o Robert Johnson. Chet Baker por conta do jazz, Robert Johnson por conta da referência ao diabo. Mais guaraense. Do Guará, claro. Eu fico satisfeito com essa interpretação. E bem, eu acho que eu devia cantar de novo para as pessoas poderem entender a obra em sua plenitude. É engraçado que as pessoas nem estão ouvindo isso ainda, mas você lê o pensamento delas no momento em que elas estarão ouvindo isso. Isso, como o Dedê da Viola faria, ou Dedé. Aham. Uhum. Então, por favor. O meu nome é... Vou dizer agora, tenho samba no pé, e o meu nome é Dedê da Viola. O meu nome é, vou dizer agora, tenho samba no pé, e o meu nome é Dedê da Viola. Comecei no tititi, cantando pra garotada, e não vou sair daqui sem nenhuma namorada. Comecei no tititi, cantando pra garotada, e não vou sair daqui. Sem nenhuma namorada. Rafael, diga. Hoje nós vamos dar continuidade aqui a uma coisa que o Guga começou no nosso último conteúdo extra e que é bem legal, que é ler e-mails dos nossos queridos e amados assinantes. Que infelizmente não entraram em seus programas direcionados, certo? Certo. Sabe que eu acho essa ideia muito boa? Porque eu que leio todos os e-mails, eu sentia pena de alguns e-mails. Eu li e falava, cara, esse e-mail é muito bom, essa história é muito boa, mas ela vai acabar não entrando. E eu ficava chateado. Sim. E quando elas aparecem aqui e a gente lê no ar e tal, pra mim é ótimo de ver essas histórias reaparecendo aqui e sendo lidas como elas merecem. E tendo uma audiência, né? Afinal de contas, nós temos milhares de pessoas aqui no grupo do GugaCast, então ela tem a sua audiência, ela receberá seu carinho. É só ver a história da Gabriela, que eu postei ontem, né? Que um monte de gente comentou, um monte de gente tá falando e tal, então é, tá bem bacana. Quem começa? Quem começa lendo? Eu ou você? Começa aí. Vamos lá. Olá, Guga, Rafael, Caio e eventual convidado. Não temos convidado, então a gente divide tanto o olá do Guga quanto o olá do convidado. Você fica com um, eu fico com outro, Rafael. Demais, fiquei com dois. Se quiserem suprimir os nomes dos personagens, ficaremos felizes por recebermos apelidos gugacásticos. Os nomes do texto são reais. Sou a... Cristina Kirchner? Isso. Vico... A Cristina Kirchner. Recém-chegada à bolha e já não imagino minha vida sem minha dose diária de GugaCast. Vim contar nossas peripécias relacionadas a dinheiro durante minha lua de mel com meu marido, o Néstor, em Buenos Aires. Nós carinhosamente chamamos essas situações de os 4 tufos de dinheiro na lua de mel. Caraca, tufo de dinheiro. Pedimos de presente de casamento pequenas contribuições para a viagem, mas, mesmo com essa ideia, as passagens ficaram por conta do meu cartão de crédito, que não tem um limite, digamos, vasto ou ilimitado. Ou seja, tínhamos dinheiro vivo, mas não tínhamos limite no cartão. Ok. Muito inteligente, né? Ao chegarmos a Buenos Aires, fui trocar meus reais por pesos no aeroporto, porque havia lido que a cotação é melhor no Banco de la Nación. É verdade isso, Rafael? É a mais pura verdade. Oh. Primeiro porque Buenos Aires é todo mundo é malandro. Quando você encontra uma pessoa que não é malandra, você fica amiga dela. E aí você descobre que ela, no fim, era malandro também. E sempre, assim, você talvez consiga cotações melhores no meio da rua. Porque o principal esporte do argentino é fazer câmbio. Eles são loucos, eles sempre sabem a cotação do dólar, eles são insanos com isso. Então você vai conseguir, ainda mais se forem valores altos, você vai conseguir trocar bem. Mas sempre vai dar aquele cagaço de receber nota falsa, que o cara tá te enganando, essas paradas assim. Mas se tiver coragem, você pode conseguir coisa melhor do que no Banco de La Nación. Mas se você não tiver muito afim de arriscar, o Banco de La Nación tem uma boa cotação e no aeroporto de Ezeiza ele fica aberto a noite toda enquanto tem voos chegando. Muito bom. Creio que todos os brasileiros que foram no mesmo voo que a gente também leram o mesmo artigo, porque se tá na internet é verdade. Resumindo, foram quase 2 horas em pé na fila, carregado de malas para trocarmos 2.000 reais por 12.000 pesos. A conversão parece maravilhosa, mas, na prática, os preços das coisas acabam ficando muito parecidos com São Paulo ou outra grande capital do Brasil. Só para fazer um adendo aqui, se ela trocou 2.000 reais por 12.000 pesos, significa que a cotação era 6 pesos para 1 real, e significa que ela deve ter ido há uns 3 anos atrás. Porque se ela fosse hoje, ela ia trocar 2.000 reais por, sei lá, 30 mil pesos. Caraca, tá assim? Tá sinistro, o dólar lá tá 40. Meu Deus! 40 pesos. Nossa, então eu acho que é a hora de ir pra Argentina. Então, o que acontece com a Argentina? Eu acho uma boa falar isso nessa leitura de e-mail. A Argentina, os preços são muito dolarizados. Então, quando o dólar lá desvaloriza muito, por um certo período de tempo, vale muito a pena ir para a Argentina. Uhum. E aí depois tudo fica caro de novo, como era antes, porque é como se você estivesse pagando tudo em dólar. Então, é sempre uma janela muito, muito curta, assim. Agora, assim, no dia de hoje, tá valendo a pena. Amanhã já não sei. Amanhã é diferente, porque tá na maluquice da inflação galopante. É, eu não lembro com nenhuma saudade o pessoal passando no mercado com aquela maquininha de botar etiqueta. Check, check, check, check, check. E você correndo, não, a bolacha não. É, o que eu sempre lembro era que eu tinha o telefone da banca de revista, porque ela vendia sorvete também, que bom, sabe? Uhum. E aí, um dia chegou um sorvete novo, que era o sorvete brigadeiro, uma tortinha de sorvete. Muito boa da Kibon. E aí, meu pai um dia liberou que a gente podia comprar aquela tortinha, a gente podia ir na banca comprar. Aí a gente fez maior festa. Aí a gente foi lá e comprou e pagou, sei lá, 100 cruzados novos. Aí, na semana seguinte, a gente insistiu muito, falou, porra, compra aí de novo, aquele sorvete era muito bom. Meu pai falou, tá bom, pode comprar. Aí a gente ligou na banca pra saber quanto custava. Caralho. Porque se a gente fosse com 100 reais, a gente voltava com 2 picolés. Sim. E era isso aí. Saindo do banco, fomos pegar um táxi, porque não sabíamos como era a questão de Uber versus taxistas na Argentina. Parecia mais seguro. O primeiro taxista na fila, por favor, cria um nome para ele. Ok. É o Augustinho. Augustinho, ok. Como que seria Augustinho em espanhol? Augustito. Augustito. É o Augustito. Beleza. Designado pra gente, era um cara de uns 50 anos, magrelo, tatuado, cheio de piercings. Ele tinha, inclusive, um piercing na nuca. Caraca! Que ficou me encarando durante toda a viagem enquanto eu estava sentado no banco de trás. Nessa parte, é importante dizer que Buenos Aires tem 2 aeroportos. Aeroparque e Ezeiza. Ezeiza? Ezeiza. Ezeiza. É, não sei como que eles falam Z. É tipo um C cedilha, com a língua no dente. Ezeiza. Ezeiza. Isso aí. O aeroparque é o mais próximo do centro da cidade, e foi nele que chegamos. Negociei o preço com o Augustito, seriam 600 pesos, até o nosso hotel do bairro de San Telmo, algo em torno de 100 reais. Ok, né? Que noção eu tinha. O taxista começou a conversar com a gente, apresentar alguns pontos turísticos pelos quais passamos, e falar de futebol, é claro. Lá pelas tantas, ele disse que é uma praça próxima ao nosso hotel, que é ótima para beber à noite. Há bares bacanas e pessoas legais. Perguntou se fumávamos. E o Néstor diz que fuma. Então o taxista disse, insira em um argentinês aqui. Aí fudeu, né? É, puede fumar en la plaza, pero no hierbita. Hierbita? O que é hierbita? Hierbita. Imagino que hierba é erva. Nossa senhora. Pensamos, ok. Não fumamos maconha mesmo, tá de boas. Nesse momento, o Augustito pega um baseado e acende dentro do táxi e oferece ao meu marido, que pergunta: que é isso? E o, e o Augustito responde: florzita. Ai, meu Deus, Nessor agradeceu pelo gesto de irmandade do Augustito, mas recusou a generosa oferta. Ao chegarmos no hotel, fui pagar os meus 600 pesos, ao que o Augustito alertou: não são 600, são 700 por el equipaje. Isso não estava combinado, mas também não discuti, porque, até porque ele deveria estar cobrando uma taxa pela sauna de maconha que ganhamos no veículo, e esse foi o primeiro tufo. Caraca, velho, 700 pesos. Ok. É, de mais de 100 reais, né? Ela falou que 600 pesos eram 100 reais. Nossa, cara. Muito caro. Muito caro porque se ela chegou no aeroparque, o aeroparque é pertão, assim, de tudo. Inclusive de São Telmo. Foi caro. O que eu recomendo, transformando essa leitura de e-mail em dicas de viagem para a Argentina... Eu aceito, porque eu ainda pretendo ir para lá. Na Argentina, como vários aeroportos, tem vários guichês, assim, que você paga antecipadamente o táxi. E ele é mais caro, obviamente, mas como todo mundo é malandro, vale a pena. Você só tem que perguntar duas coisas: se está incluído o equipaje, que é bagagem, e se está incluído o peaje, que é pedágio. Ah, ok. Só pro cara não mentir depois, entendeu? Dizer: não, mas o pedágio não estava incluído, só para você ficar sabendo. Aham, ok. Já tomei um cambau lá no Rio de Janeiro que eu fiquei muito puto, cara. O segundo tufo surgiu logo no check-in do hotel. Eu tinha dinheiro certo para pagar o hotel no meu cartão de débito, habilitado para transações internacionais. A máquina, porém, não reconhecia o débito do cartão e estava cobrando no crédito, aquele que eu não tinha porque havia usado para as passagens. Então tive que pagar em dinheiro, perdendo um desconto que havia para pagamentos com cartão e acabando com os pesos que eu havia trocado no aeroporto. Tivemos de achar uma casa de câmbio próxima para trocar mais dinheiro, e a internet estava certa. No aeroporto, a conversão era melhor. O terceiro tufo foi no nosso penúltimo dia, quando fomos a La Boca conhecer La Bombonera, o estádio do Boca Juniors. Estávamos tirando fotos juntos na frente do estádio, e quando eu estava postando alguma coisa no Instagram, percebo que Nestor já não estava perto. Quando o encontrei, ele batia papo com um casal dançarino de tango, daqueles que se apresentam na rua e cobram para tirarem fotos com turistas em poses de tango. Quando vejo o Nestor, já está de paletó e chapéu. Segundo ele não sabe dizer não. Perguntei quanto era e a moça falou em um belo portunhol: 150 pesos, 25 reais, muito mais barato que em El Caminito. E eu disse que não queríamos, e a moça: ah, ela é ciumenta. Nossa, que filha da puta! Respondi: não, minha querida, eu sou mão de vaca mesmo. Mas o Nestor não sabe dizer não. Ok, Nestor tirou as fotos e eu me preparei para tirar as minhas com o dançarino. Quando fomos pagar, é claro que foram 300 pesos. Eram duas pessoas. Mas é claro também que isso não havia sido informado no início. Ou seja, ela pagou 50 reais para tirar uma foto com um paletó e um chapéu. Exato, numa pose de tango. E, como eu falei no começo, eu tenho muitos amigos argentinos, sabe? Amigos mesmo. E não são malandros e tal. Mas nesses lugares turísticos, cara, é igual você tá no Brasil. Salvador, Rio de Janeiro. Sempre rola que o cara fala que é um preço e é outro. Você não pediu. O cara fala assim: olha isso daqui que legal. Você olha, ele fala: agora custa 100 pesos. É sempre. Nossa. Assim. Eu sinto que todo lugar turístico é meio isso, sabe? Não. Tem lugares que são bacanas. Ah, sim, mas, sei lá, pelo menos aqui no Brasil, sei lá, quando eu me mudei pro Recife, querendo ou não, né, o Recife é uma cidade turística. Muito. Aí, sei lá, tipo, como eu não falo com sotaque, todo mundo achava que eu era turista, então eles faziam um preço estranho toda hora. E aí eu tava morando lá, então eu sabia o preço das coisas. Eu falei: ô, imbecil, eu moro aqui, cara. Você não para de cobrar essa taxa turista pra mim, filha da puta. Aí os caras: pô, foi mal aqui, né? Sabe como que é? Eu falei: não sabe como que é, cacete. Exato. Eu já ouvi história de gente que chegou no Rio de Janeiro e pediu, aí veio um cardápio. Aí o cara botou o cardápio na mão dele, né? E aí os preços altos, o cara falou: ô, eu quero o cardápio que não é de turista. Aí o cara: ah, beleza. Aí foi lá e trocou o cardápio, era um cardápio com preços mais baixos. Sim, exatamente. O cara institucionalizou o preço de turista. Ele fez um cardápio com preços mais altos. Ele não só falou assim: uhum, ah, essa rede custa 100. O cara fez um cardápio, cara. Exato. É muito bizarro. Continuando aqui. Para pegarmos o voo de volta, teríamos que ir ao Ezeiza. Isso. O aeroporto mais afastado do centro. Só acessível depois de muito tempo de estrada e dois pedágios. decidimos pegar um Uber, que custou uns R$90. O Augustito nos roubou com gosto. Tem a diferença táxi e Uber aí também, né? É, exato. Aliás, eu estive na Argentina, sei lá, semana passada, semana retrasada, e aí eu pedi um Uber, né? Eu olhei o preço do Uber, perguntei o preço do hotel. O hotel sempre te oferece um remis, como eles chamam, remis. Que é um motorista particular, entendeu? Aí eu perguntei o preço do remis, era 800 pesos em dinheiro, pra você ver como já aumentou, era 800 pesos pra ir pra Ezeiza, ou Ezeiza, e o Uber saía 700. Aí eu falei, vou pedir um Uber por 700, né? Dane-se, até porque eu não tinha dinheiro vivo, eu só tinha cartão. Aí pedi um Uber, esperei 5 minutos, aí quando o cara aparece, ele fala assim, desculpa, eu vou ter que cancelar porque eu tô sem gasolina, eu só posso aceitar em dinheiro. What the fuck? Aí eu, beleza, né? Falou então, babaca. Aí ele saiu, chamei outro Uber, aí vem o Uber, cancela. Chama outro Uber, cancela. Falei, caraca, bicho, o que tá acontecendo? Aí insisti, né? Já tava ficando atrasado pra chegar no aeroporto. Aí veio um cara, e aí eu perguntei pra ele. E aí ele falou, cara, é o seguinte, quando você recebe em dinheiro, você fica, tipo, devendo pro Uber, né? Você recebeu R$100, você tem que pagar R$25 pro Uber, por exemplo. Não sei se é essa a taxa. E aí o Uber te cobra quando você recebe em cartão. Então, se você fez uma corrida de R$100 e deveu R$25, se você fizer uma corrida de R$25, eles vão tomar tudo, porque você está devendo para eles. Exato. E aí os uberistas de Buenos Aires começaram a dever muito. Dever muito, e aí eles não querem pagar, porque se ele botar no cartão, vai pegar o dinheiro todo. E aí eles ficam cancelando viagem no cartão e só aceitam dinheiro. Caralho! Porque o argentino não pode usar o Uber no cartão. Não sei por quê. Ele tem que pagar em dinheiro. Então, a maioria das corridas é a dinheiro. E aí o cara fica devendo muito e ele fala, já era agora, eu vou fugir desse Uber aí. E aí ele fica fazendo só viagem a dinheiro. Meu, que... Caralho, que olé! Mano, nossa, sei lá. Caramba, eu tô desgostoso agora. No aeroporto, o quarto e último tufo. Encontramos um café que aceitava reais, onde havia uma plaquinha dizendo que a conversão era muito mais vantajosa, até se comparada ao Banco de la Nación. Incrivelmente, na hora de pagarmos, duas medialunas e dois cafés custaram R$70. Caralho, medialuna é croissant, né? Sim. Não sabemos que conversão foi feita, reclamamos bastante, mas, segundo o atendente, es el sistema que dice el precio. Nossa, velho. Ou seja, na vida e na lua de mel, tá aí o sistema nos ferrando. Observação. As passagens aéreas continuam sendo pagas em suaves prestações. Espero que tenham gostado das nossas pequenas cagadas. Nestor e eu adoramos o GugaCast. Ó, Cristina, manda aí nos comentários depois se vocês ainda estão pagando as prestações. Eu espero que não. E ela não falou, né, se eles gostaram mesmo da Argentina ou não. Eu gosto. Eu moraria lá. Assim, isso é uma coisa que me envergonha muito, na verdade. Eu não conheço nada da América Latina. Eu só passei, sei lá, um dia no Chile. Quando você aprendeu espanhol repentinamente. Exatamente, quando eu aprendi espanhol do nada, e eu espero muito que quando eu voltar para algum lugar que fale espanhol, esse espanhol volte, retorne, porque ele estava, ó, maravilhoso. Ou estava todo mundo sendo muito educado comigo, só balançando a cabeça em afirmação. Mas, cara, eu queria muito viajar, e tem um amigo meu que ele... É que assim, o foda é que eu não gosto de viajar sozinho, eu não gosto de fazer nada sozinho. Eu acho muito triste, na verdade, assim, sei lá. E no... Só morar sozinho. É, não, morar... É, eu moro sozinho porque, né, tipo... morar é fácil, é só eu estar aqui. Mas quando eu tenho, por exemplo, cinema, odeio sozinho. Viajar, impossível, nunca vou fazer sozinho. É, embora eu já fui para os Estados Unidos sozinho, mas lá eu encontrei várias pessoas, fiquei com várias pessoas durante a viagem. Mas eu não gosto de fazer coisa sozinho. Quando eu tava casado, era fácil, né? Porque eu estava casado. Mas agora, sim, né? Não tenho isso. Então, eu queria muito viajar a América Latina e tudo mais. E tem esse meu amigo que ele adora viajar sozinho, a coisa que ele mais faz. Todo ano ele viaja pra algum lugar sozinho. E aí ele já me contou, assim, quando ele fez quase que toda a América Latina em um mês e tal. E ele falou, cara, é animal, caralho, mano. É. Vai, faz, é barato. Assim, barato. É o mesmo que, tipo... Um preço de uma viagem de avião daqui pra qualquer lugar da América Latina é o mesmo preço de uma viagem de avião daqui pra ir, sei lá, por exemplo. Sim. Então, ele falou que vale muito a pena, eu fiquei com muita vontade, mas agora estou esperando a oportunidade de ter alguém e tempo. Boa. Gustavo e Caio. Olá. Presente. Como semana que vem é a Semana da Criança, eu pensei aqui num conteúdo pra gente debater, que é quando a gente deixou de ser criança. Talvez não num rito de passagem assim, mas quando você se sentiu. Eu queria fazer essa pergunta pra vocês. Quando vocês se sentiram adultos pela primeira vez? Nossa. Eu começo contando da minha experiência. Eu me lembro que eu me senti adulto, eu nem era adulto, mas eu me senti adulto quando eu liguei pra pedir uma pizza e eu tinha 16 anos. E a pessoa do outro lado me chamou de senhor. Porque assim, a maioria das vezes que você se sente adulto é porque você não é, entendeu? Se você tá se sentindo é porque provavelmente você não é. Então eu liguei, a mulher falou, ah, senhor, qual é o sabor da pizza e tal? E eu falei, caraca, uma pessoa me chamou de senhor. Foi a primeira vez que alguém me chamou de senhor. Mas até hoje, eu ainda me sinto adulto de vez em quando. Tem uma tirinha que eu vi e infelizmente eu perdi, eu não sei quem é o autor da tirinha, mas era um cara falando assim, caraca, olha lá, eu todo adulto comprando um apartamento. Aí daqui a pouco ele tá assim, olha, eu todo adulto tendo um filho. E no último quadrinho ele tá, olha só, eu todo adulto fazendo meu testamento. Fazendo meu testamento, que cruel. E ele ainda tinha isso de se sentir adulto. Eu acho que eu vou assim até fazer meu testamento também. Eu, por exemplo, me sinto adulto quando eu compro peixe. É. Comprar peixe é bem adulto. Sério? É, peixe pra comer, é. Ah, não, pra mim, assim, é meio comum, na verdade, porque eu gosto muito de peixe, então eu sempre compro. É, porque você já é um adulto. Mas em vez de você estar comprando nuggets, ou em vez de você estar comprando pizza congelada, sim, você está comprando peixe, entendeu? É muito estranho, é. Exato. Não, é porque assim, sempre que eu vou fazer compra, eu me sinto um pouco adulto, mas quando eu vejo, quando eu olho assim pro meu carrinho, eu vejo que eu tô indo full adulto, eu pego, sei lá, umas batatas Smile, só pra dar aquela balanceada, sabe? Entendi, pra relembrar a sua criança interior. Exato. Ah, eu peguei aqui uma cerveja belga. Não, adulto demais. Eu vou lá e pego uma Traquinas. Entendi. Ah, eu peguei aqui, sei lá, tive que comprar fermento em pó. Tem coisa mais adulta que comprar fermento em pó? Fermento em pó. Aí eu vou lá e pego, sei lá, balas fine. Pra dar aquela, né? Porque, porra. É, eu me sinto adulto também quando eu me controlo, sabe? Porque quando eu era criança, eu sempre fui muito comilão, assim. Eu via aqueles salgados da cantina, eu tinha vontade de comer todos. Falava, sim, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar todos esses salgados e comer todos. Então, quando eu não faço isso, eu me sinto adulto também. Não, ter chocolate em casa, sorvete e não comer é muito adulto, cara. Muito adulto. É muito adulto você saber que tem um sorvete, um pote de sorvete lá na geladeira e você não está comendo ele. Eu não consigo compreender essa sensação, cara. Tipo, ah, não, não quero agora, não. Como assim, cara? No domingo, eu comprei uma torta de adulto. Doce de leite. Adulto, ah, né? Comprei uma torta. Uh-huh. Não, comprei uma torta de doce de leite com paçoca por cima, muito gostosa. É, né? Já não é tão adulto. Não já foi não é adulto. Tão adulto. Se fosse de ricota com frango, aí... Tipo, nossa, adoro ricota, velho. Meu Deus do céu. Então, comprei a torta, dividi ela em 6 pedaços. 6 pedaços, né? Valorosos ali, bacanas. Uh-huh. E falei pra mim mesmo, 1 pedaço pra cada dia. Uhum. Até então, estou cumprindo. Caramba. Mega adulto isso. Comi 1 no domingo, 1 ontem e 1 hoje. Tem 3 pedaços de torta lá me esperando para os próximos dias. Caramba, cara. Uma coisa muito adulta da minha casa é isso, cara. Tem Coca-Cola, tem uma caixa de Coca-Cola e tem uma por dia. Ela não acaba no momento que ela é aberta. Isso é muito estranho. Mas ainda, eu, por exemplo, tem determinadas comidas que é impossível ser adulto. Bolacha. Não, um pacote eu abri, o pacote eu vou comer. É isso, não há opção de pegar um pregador, dar uma girada no pacote, prender ele pra depois. Um pacote de bolacha é uma unidade. Até porque você abrir um pacote de bolacha e comer 3 bolachas é uma dor que você tá infligindo em você mesmo. Por que que você faria exatamente isso? É a mesma coisa que você imaginar um tubarão, pegar um conta-gotas, pegar um sanguezinho, pingar na boca e sair tranquilo, né? Navegando pelos mares. É assim que eu me sinto. Tipo, ah, vou comer só 3 bolachas. Não, eu prefiro não comer nenhuma. Se você chegar pra mim e falar assim, ó, toma aqui um pacote de bolacha, mas você só pode comer 3, eu jogo ele no lixo. Eu vou jogar ele no lixo na sua cara. Então eu não quero essa merda. É bis, né? Chega pra pessoa e dá, tipo, 2 bis. Então, essa é a sua parte. Não. Não, porra. É por isso que vem 2 camadas. É uma camada pra uma pessoa, pra você poder dividir por 2. É o máximo que dá pra dividir. Mas é engraçado, porque essa semana... Olha que troço bizarro. Eu tava essa semana no mercado, no mesmo dia que eu fui fazer mercado, lá comprar torta e tudo mais. Tô lá andando feliz e contente, tem uma moça com aquelas bandejas de amostra grátis. Eu adoro essas moças, já comecei a chegar perto dela, né? Chegar perto dela como se não quisesse nada, não tô olhando pra ela. Não tô andando em direção a ela com foco na moça. Moça, me dá algo de graça. Não, estou andando em direção a ela porque aparentemente eu precisaria fazer alguma coisa naquele corredor de qualquer forma. Aí tô andando, aí eu vejo que ela tá com a marca do Yakult. Eu falei, vixe, é hoje que eu vou ganhar o Yakult de graça, cacete. Tá muito feliz. Quando eu me aproximo, ela, moço, gostaria de provar o novo Yakult? Eu, opa, novo? Vamos lá. Ela, não, esse aqui é o Yakult 40, o Yakult 400. Eu, pera, quê? Tem 400 ml de Yakult? Não, tem 400 milhões de lactobacilos vivos. Caralho! Aí eu, o quê? Ela é, porque tem não sei o que tem, não sei o que tem. Mas aí, enquanto ela tava falando isso, eu falei, vixe, vai ser uma Yakult, tipo, tunado, tá ligado? Vai ser foda. Aí ela, e esse aqui, ele tem menos calorias porque ele utiliza um adoçante de não sei o que, de lalalala. Aí eu, ah, não... Deixaram o Yakult adulto, cara. É um Yakult com pouca caloria, essa porra. E aí eu falei, ah, já tô aqui, vou beber de graça, né? É, e era bom? Não, ela teve a audácia de abrir o Yakult, pegar um copinho, colocar metade do Yakult e me dar. Ah, não. Eu jogava no chão. Eu jogava na parede com ela vendo. Eu não quero essa merda. Fia no cu. Fia no cu, então. Eu vou ali e vou comprar um chamito. Vou comprar aquele Yakult de 1 litro. Que todo mundo tem diarreia no dia seguinte quando toma isso aqui. Porque Yakult é feito pra beber pouco mesmo, porque senão você passa mal, cacete. Você vem me dar Yakult, quer me dar um golinho? Porra. Ela me deu um gole de Yakult, cara. Deixou o Yakult adulto e me deu um gole só. E tava bom? Assim, tava, na verdade. É gostoso. É gostoso. Que adulto você gostar. Acho que ela viu que eu tava com, tipo, com uma caixa de aveia na minha mão. Ela, esse daí deve que tá querendo perder peso, essa desgraça. Vamos chamar esse aqui mesmo. Porque, né, quem em sã consciência... Eu sou adulto que eu compro aveia. Eu compro aveia. Muito adulto, cara. Parabéns. Flocos finos. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo depois do Natal, você precisa recomendar ele para várias pessoas, dar 5 estrelas pra gente lá na Apple, dar follow no Spotify, porque é o tipo de recomendação que ajuda demais a gente aqui. A ficha técnica desse episódio teve a produção do Guga Mafra, a apresentação do Guga Mafra, Rafael Mafra, com a participação do Beto Aragão. Mais. A pauta foi do Beto Aragão, foi ele que fez a pauta. Olha aí. E ele também fez a produção e documentação e a edição desse episódio. Você pode saber mais sobre o GugaCast lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Rafael, até o Natal, cara. Até lá. Mal posso esperar. Parasol.